Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Todo Jovem Nerd, eu não discuto com o garçom. Aqui é o Afonso Solano, e não se esqueça, there's always money in the banana stand. Aqui é Beto Estrada, e eu sempre balanço a cabeça mesmo que o fone esteja desligado. Aqui é Didi Braguinha, e eu sempre concordo mesmo quando eu não estou concordando. Cara, aqui é a Zagal, e a manteiga sempre cai com o lado virado pra baixo. A manteiga? O pão? O pão? Não, é a manteiga. Se tiver um biscoito, vai cair a manteiga. Não é só o pão. É isso mesmo. Se você passar manteiga no seu corpo e uma das faces e pular no chão, a face da manteiga vai cair no chão. Não é o pão. Muito bem, nerds, nós estamos aqui com a MRG para falar sobre as regras não escritas da vida. São muitas, e às vezes as pessoas precisam de orientação, porque tem muita gente que não sabe. Verdade. Que existem regras não escritas da vida que devem ser seguidas, rapaz. Essas regras, na verdade, têm o nome de educação. Vamos para esse papo maluco depois do e-mail. Canelada. Canelada. Azaghal, vamos para mais uma semana de vez, né? Caneladas, olha de gás! Vamos! E Azaghal, não vamos esquecer o nosso público, que a Nerd Store é a loja oficial do Jovem Nerd, está cheia de novidades! Exatamente! Você já viu a camisa O Poder da Matemática? O Poder da Matemática! Se não viu, vá vê-la. Sim. Ficou excelente. Temos outras maravilhosas camisas, canecas. Não se esqueça, temos também a camiseta Tony Stark, um mega sucesso. Toda a linha Keep Calm, Azaghal. A Tony Stark é tão sucesso, tá sendo pirateada por aí. É, Azaghal, quem diria? Esse é o nível de sucesso. O nível de sucesso, exatamente. Em site, em evento de anime, deve estar vendo essa camisa sendo copiada, o nosso design sendo copiado em vários locais. Que beleza. Isso é sucesso, isso é sucesso. Muito bem, acesse agora nerdstore.com.br, a loja oficial do Jovem Nerd, vai fazer para vás compras, Nerd, vás compras. E se você não quiser ouvir os e-mails sobre o último Nerdcast de Superman, se você não quiser tomar um spoiler, porque quando a gente lê sempre os e-mails, a gente manda uns spoilers, né? Exato. Se você quiser evitar os spoilers, você pode pular para... Pode estar pulando para 18 minutos e 48 segundos. Muito bem, acabou os e-mails, o último Nerdcast de um tema polêmico, dividiu o público, dividiu o meio, assim, ao meio, gostei, odiei, amigos que gostaram, amigos que odiaram, olha só. O mundo se dividiu. O mundo se dividiu. É o que acontece quando você tem um super ser entre nós. É, exatamente, boa. É o que ia acontecer mesmo. Daniel Pesuto lembrou que o verdadeiro Homem de Aço não foi citado no programa. Putz, eu já sei. É aquele filme do Shaquille O'Neal. Nossa. Chamado Aço. Que beleza. Que era baseado naquele personagem da época da volta do Superman depois da morte, que era o Negão. Cara, era o Aço. Lembro que eu nunca li Superman. Uh-huh. Aí quando o Super-Homem morreu, eu fui ler. Certo. Li a morte, toda a saga da morte dele. Como achei muitas maneiro. Pessoas, né? É, eles ganharam muito dinheiro naquela época. Ganharam, é. E aí, quando ele voltou, eu tava pilhado porque eu tinha lido a morte. Falei, ah, vou continuar lendo, né? Isso. E, cara, como eles cagaram tudo. Tinha uns quatro... Lembra que tinha uns quatro? Voltaram quatro super-homens, tinha o Aço, tinha aquele cara com óculos, tinha um meio que um Brainiac da vida. E tinha o Superboy. E tinha o Superboy, exatamente. Puta que pariu. E nenhum deles era o Superman. Puta, cagaram muito, cara. E aí fizeram um filme com o Shaquille O'Neal. Cara, esse filme é muito... Eu vi, eu não sei por que eu vi. Eu faço essa sacanagem comigo. Mas tem um link aí pra vocês verem um trecho dessa beleza desse filme. E o Daniel Manso, trocadilhos e piadinhas à parte, mandou uma lista de easter eggs do filme. Olha aí. Como citado por nós, o nome da LexCorp aparece em um caminhão, mas também aparece em um prédio e em um letreiro no momento em que o Kal-El e o Zod se chocam no ar. Olha aí. Sim. Maneiro. Tá presente a LexCorp. A logo da Wayne Enterprises aparece no satélite que o Zod destrói. Olha que maneiro. Maneiríssimo. Como todo mundo já deve saber, né? No próximo filme do Super-Homem, o Batman vai estar presente. É, sim. Então já deu uma... Já deu uma inserida no universo. É, muito bom. Ele continua dizendo que o robozinho que ajuda... Isso aqui, por que não tá isso não é um e-mail? É, então é uma lista. Mas por que não virou um e-mail? Eu não entendo. Não, Não, lê a lista. Malfunction. E continua a lista dele fora da sequência de e-mails. O robôzinho que ajuda o Joel é exatamente igual ao Kellex, o robô que toma conta da Fortaleza da Solidão. Nos quadrinhos, deve ser, né? Você concordou ou você só de e-mail? Eu não sei. Eu tô dizendo ok. Um dos oficiais de comunicação do Exército é o garotinho Kal-El no filme de 78. Nossa, parabéns. Parabéns, ele pesquisou na internet, né? Esse é o parabéns, né? Não, parabéns pro cara. O cara tá aí no filme. Quando o Joel está mostrando as histórias de Krypton, os colonos kryptonianos usam uma armadura similar à armadura que o Luthor usa nas HQs. Aí eu não sei se é um easter egg ou se a galera tá vendo demais também. E porque, puta, eu acho que se o Superman ser na porrada com o Luthor no próximo filme, é muito caído, cara. Porque se ele usar a armadura, aquela armadura, você acha que ela é muito quadrinhos? Cara, puta... O Luthor é outro tipo de vilão, né? Os quadrinhos, então, eles piram, e aí hoje em dia tem armadura, tem uma porrada de coisa. Mas eu acho o Luthor é o cara inteligente. A armadura, num filme, você não compraria que aquela armadura poderia dar porrada no Super-Homem, né? Exato. Que é uma armadura, né, cara? Só isso, né? Só se ela for feita de kryptonita. De kryptonita, assim, como sempre, né? Eu vi uma ilustração muito maneira outro dia do Batman segurando uma pedra de kryptonita entre os dentes e dando um mata-leão no Super-Homem. Irado. Há uma homenagem a outro herói da Era de Ouro, o Guardião, que no filme é o codinome do Milico Fodão. Olha aí. E o easter egg mais foda de todos, segundo o Daniel Manso, uma homenagem de alguns frames ao Eterno Kal-El, o Christopher Reeve. O Eterno Super-Homem no cinema. Acontece no momento em que o Super-Homem está tentando destruir a Batistaca Galáctica. Eles fazem uma superposição do rosto do Christopher Reeve no rosto do Cavill. Olha aí. No momento que Kal-El tenta... Ele gosta de chamar o cara de Kal-El. Tenta se erguer sobre a máquina Batistaca. Ele está debaixo daquele laser todo, né? Isso. E aí, naquela luz, naquela zoeira toda, o rosto dele... Por durante dois, três frames. Procede? Será que tem aqui um link com uma gif animada lá do Borbis, do Judão. Olha aí, eu acho, cara, que sim. Maneiro. Não desculpa o fato de ter tirado a música, mas... não vem. Além disso, como foi quase um e-mail, mas era só um recado. Tem encontros Skynerd, Cozinha dos Nerds, Nerd Cacete de Agulha, sempre doando sangue. Arte dos fãs. Temos várias artes, confira no post, de destaque para um drink com o mago. Olha aí. Por Laura Calfa. Muito boa a ilustração, eu, você e o Gandalf. Olha aí, tomando uma cerveja. O que está de errado nesse desenho? Tem uma coisa só errada. Só uma. Qual é? E Azaghal, tipo um speed painting. Isso. Pelo Kaique Silva. Muito bom. Muito obrigado, galera, pelas artes dos nerds. As artes dos nerds. Mariana França, 22 anos, gerente administrativa, Rio de Janeiro, RJ. Olá, queridos Jovem Nerd e Azaghal, todos os demais integrantes do Nerdcast. Alegria de todas as nossas sextas-feiras. Sobre o Homem de Aço, o novo filme do Azulão, o escoteiro, o homem do Pega Rapaz, o nosso Jesus Nerd, tenho duas observações. A primeira é que a teoria de Superman não poderia derrotar Zod na batalha final por ele não se comparar como combatente a um general, como o Zod, poderia ser explicado no fato do córtex de Krypton, que foi explicado como um amálgama de todas as referências genéticas da população kryptoniana, estar dissolvido nas células dele, conferindo a ele também toda a predisposição para ser um guerreiro, tanto quanto ou mais ainda que o próprio Zod. Pensando dessa maneira, ele seria o kryptoniano perfeito e muito capaz de derrotá-lo. Dá uma puxada. Mas é isso mesmo. Mas né? Você pode dizer isso. E você também pode dizer que o Zod ainda não sabe direito controlar essa porra toda, entendeu? Ele tá meio confuso. Mas ele ali estava adaptado já. Não, ele adaptou rápido porque ele é um cara treinado, mas sei lá. Eu acho que essa vale mais. Vale, porque faz sentido, né? Faz sentido. É porque é engraçado porque no próprio filme eles levantam essa bola. Ele fala assim, eu sou um general, você o quê? Treinou numa fazenda? E é isso mesmo, né, cara? Mas ele esqueceu de falar, eu tenho o córtex. Exatamente. Embrenhado em minhas células. A segunda foi que fiquei surpreso de vocês não terem comentado o que eu julgo ser a maior falha da referida obra de Zack Snyder, Não se enganem, ainda assim eu acredito ser uma obra-prima. Não. Não, não é obra-prima. Obra-prima. As pessoas, elas perdem a referencial. Não é. Calma, né? O filme é... Eu gostei do filme. Foi um bom filme, divertido. Obra-prima. Uma obra-prima. Não. Uma obra-prima é Poder do Chefão. Exatamente, falou tudo. Quando o Superman mata o Zod, quebrando o pescoço dele, eu tomo um spoiler, quem não a gente avisou. Eu questiono uma coisa. Esqueceram do fator de cura? Fator de cura? Não, porque os kryptonianos possuem a capacidade da regeneração das células quando banhados pelo sol amarelo. E estando ambos nessas condições, então a lógica que explica o Zod não ter se curado. Não. Então, existe uma lógica. Não, o quê? A lógica é assim, o filme era censura há 12 anos. Que na realidade, ali ele arranca a cabeça dos olhos. É verdade. E chuta, que nem uma bola de futebol americano. O que aconteceu ali é que ele arrancou a cabeça do cara mesmo. Só que eu acho que não ia passar. Exatamente. Aí eles só quebraram o pescoço e ficou entendido que ele voou, né? Eu acho que foi isso. Bom, ela fala que há uma história do azulão, que não me lembro qual agora, e que se cogita que a única maneira de aniquilar permanentemente o Superman seria arrancando sua cabeça, olha aí. Com uma lâmina de kryptonita. E afastando do corpo. Porra, não, cara, também não é assim. É, se você arrancar a cabeça, né, do cara e deixar perto, ela vai voltar, vai criar vasinhos que vão se agarrar e juntar a cabeça de novo. Aí é muita forçação. Bom, é isso aí. Morreu. Não, mas na mitologia que o Zack Snyder criou, o Super-Homem não é invencível. Não, mas isso até nos quadrinhos. Tem um limite. É, exato. E esse limite tá... E não é invulnerável. Tem um limite. Então... Se você passar desse limite, você bate nele. É isso então, aí. Então, assim, você pode matar ele, quebrar o pescoço dele, né? Você só tem que passar do limite, exatamente. Exato. Moisés Mota, 25 anos, mestre em ciências da computação, Campina Grande, Paraíba. Sobre o uniforme na nave Gênese encontrada no Ártico, há uma explicação interessante. Dentre os motivos que fizeram Joel escolher a Terra para abrigar seu filho, temos o fato de que foi para este pálido ponto azul que enviaram uma equipe de exploradores da casa de El. E isso é confirmado por uma das cenas no interior da nave. Tanto que estão considerando isso, e se não me engano foi confirmado pela produção, um easter egg para Supergirl. Não. Uma vez que nesta expedição a Kara Zor-El fazia parte da equipe de exploradores. Ah não. Ela e tá se congelada. Prestar atenção, puta, não. Uma das cápsulas de repouso está aberta. Não. O que pode indicar que ela sobreviveu e está pela Terra. Puta merda. Caraca, se tiver um filme da Supergirl... Que a mulher tá na Terra mais tempo que o Kal-El e é mais foda que ele. Ele continua e veio aqui. Você vê que a cara é aquela que tem um mega decote, né? Ué, não, depende da referência. Não, mano. X-rated, quase? Não, ela tem o uniforme Super-Homem. O S no peito. Então, Joel. E aí continua. Cara, com essa merda de Joel, cara. Mas você. Tá Joel bom. Já sabia que tipo de nave encontraria por aqui na Terra. E o conteúdo da mesma. O que não deixa de ser mamata é o uniforme servir direitinho para o Clark. Então, mas eu acredito na teoria da impressora 3D. Aí ele continua. O que eu não consigo imaginar é como a Kara Zor-El, Supergirl, vai aparecer nesta nova série cinematográfica, já que ela estaria na Terra por pelo menos 20 anos. 20 mil. Hein? 20 mil anos. 20 mil anos? É, a nave tá lá 20 mil anos. Talvez a gravidade do planeta não a tenha envelhecido. Não, cara, ela pode ter aberto o negócio naquela hora, né, cara? Quando o nego descobriu então, a nave. Então, assim, eu não consigo imaginar onde eles vão fazer um filme da Supergirl, não, cara. Então, não vai ter isso, cara. Isso é muito caído, cara. Não vai ter isso. É que nem fazer um filme da Batgirl, cara. Não, você sabe que existe filme da Supergirl antigo. Não, mas, também, assim, né? Existe filme de tudo. Existe, inclusive, versão pornô de tudo. Mas, né? Thales Rocha, 15 anos, estudante Rio de Janeiro, capital. Olá, nerds. Ouvi um Nerdcast sobre o novo filme do Superman. Em algum momento, alguém falou que o General Zod não tem o sufixo no nome, assim como Kal-El, Jor-El. Mas, na verdade, eu que falei. Foi você que falou, né? Mas, na verdade, Zod já é o sufixo. O nome é Dru-Zod. Essa é uma curiosidade que quase ninguém sabe. Eu não sabia. Olha só. Bom, parabéns pelo programa. É isso aí. Oh, Dru-Zod? Drew Zod. Ok. É. Não é? Tá legal. Foi bom, acrescentou. Acrescentou, boa informação. Off topic. Nós recebemos uma carta. Ah, sim. Escrita em papel. Ó. Oh. Na verdade, ela foi datilografada no computador impressa, mas tudo bem. Ela veio junto com um catálogo da Montegrafa. Foi enviada pelo nosso querido Brão Barbosa e a gente achou bem legal e vamos ler aqui. E só pra vocês saberem, o Brão Barbosa ele apareceu no último Nerd Office. Isso. Quer dizer, ele não apareceu. Apareceu o trabalho dele, que é um catálogo da Montegrafa. Exato. Ele apareceu desenhou. O avatar dele, na verdade. Hein? Apareceu o avatar porque a gente não achou foto dele. Exato. Então apareceu lá o catálogo que ele desenhou e aí ele mandou uma carta contando a história por trás disso. É muito maneiro, a gente quer ler pra vocês. Isso. Aí diz aqui. Olá, Alexandre e Dave. Sou eu, Dave. Como é de conhecimento de vocês, eu ilustrei a capa do catálogo 2013 da Montegrapa. Muito bom. E devo muito a vocês por isso. E os exemplares que envio não são em agradecimento apenas por terem me proporcionado realizar este trabalho, se é que isso pode ser classificado como apenas, mas por terem contribuído para mudar radicalmente minha vida. Olha que legal. Até então, eu trabalhava como caixa de banco enquanto cursava design gráfico à noite e sonhava com um dia conseguir largar esse emprego para trabalhar como designer ou ilustrador. E como o mercado de comunicação na região onde eu morava é muito desvalorizado, eu precisava me mudar. Mesmo antes da formatura, comecei a enviar portfólio e currículo para várias agências e estúdios em várias cidades, mas não obtive retorno. Foi nessa época que vocês anunciaram o concurso Montegrapa Batman e decidi participar. Fiz meu projeto de caneta do Superman, mas não fiquei entre os 10 selecionados, que a gente chama de top 10, ou shortlist. Shortlist eu aprendi por tempo, mas é legal. Mas tomei a liberdade de enviar um e-mail direto para eles, a Montegrapa, buscando um feedback do meu projeto. Olha aí. Iniciativa. Olha que iniciativa, iniciativa maneira. É tudo. Ele não ficou entre os top 10, mas ele mesmo assim foi lá. Meu queixo caiu quando o próprio Giuseppe respondeu dizendo que até gostou do meu projeto. Mas o que lhe chamou mais a atenção foram as ilustrações que estavam no link da assinatura do e-mail. Olha, o seu Giuseppe. É sagaz, né? Olha, seu Giuseppe. E assim, me ofereceu a oportunidade de fazer a capa do catálogo deles. Ah, que é muito maneira. Após o trabalho concluído e aprovado, descobri que Saulo Milletti, do Brainstorm 9, Braincast e outras coisas de Brain, sim, faria um workshop em Belo Horizonte e pensei, por que não? Lá tive a oportunidade de conversar sobre minha situação com ele e apresentar meu portfólio, que para minha surpresa, ele adorou. Porra, cara. Não é tanta surpresa assim, mas tudo bem. Isso é bom, cara. É? E o que chamou mais sua atenção, a do Saulo, foi o trabalho para Montegrapa. Olha aí. Foi então que o próprio Saulo decidiu me anunciar no Braincast 55. Olha aí. Logo nos primeiros 20 minutos de programa. Depois disso, tirei férias no banco e vim para a região de São Paulo disposto a bater de porta em porta com a minha pasta debaixo do braço em busca de trabalho. E através da apresentação do B9, consegui uma entrevista, uma vez que os entrevistadores já conheciam meu trabalho e assim fui contratado. Olha aí, rapaz! Então, como vocês podem ver, tudo isso que aconteceu comigo se derivou do Nerdcast e assim posso falar sem pieguices que vocês mudaram minha vida. Que maneiro, cara. Que maneiro. Por favor, recebam estes catálogos como símbolo de minha eterna gratidão. Cara, Brão Barbosa, porra, um desenho Brão, legal. Parabéns pelo seu trabalho, você é foda, cara. E esse tipo de mensagem me faz deitar a cabeça no travesseiro feliz, cara. Não, feliz parabéns mesmo. Pela sua iniciativa. Pois é, cara. Você queria, você não tinha nada a perder. Exato. Que... Né? Vou mandar um e-mail pros caras. O que pode acontecer? Nada. Cara, quando você tem iniciativa na vida, você já passa à frente de tanta gente. É, cara, de parabéns tanta mesmo. Gente. E a capa do catálogo ficou foda. Ficou foda, ele é talentoso, exatamente. E teve iniciativa de ir lá, foi buscar. E caraca, foi buscar o que é dele. É muito bom. Isso me deixa muito feliz. Parabéns pro Brão. Sucesso, cara. Sucesso pra você, cara. Obrigado. Que isso sirva de exemplo pra outros nerds que estão aí lutando para encontrar seu lugar ao sol. Essa iniciativa foi muito maneira. Agora o José vai receber muito bem. A Ferrari. Explica a lei de Murphy. pra quem não conhece. A Lady Murphy, ela rege que se algo tem uma mínima chance de dar errado, ela dará errado. É isso. É uma forma simples de dizer. Esse é o parágrafo único da Lady Murphy. Fide a manteiga do Azaghal. É. Tem chance de dar merda, vai dar merda. É, exato. Exatamente. E quando o clima esquenta, ela vira a lei do Ed. Ed Murphy, né? Irizon. Caraca. Que o vídeo onde veio nem pra onde foi. Tá bom. Então são regras que as pessoas não necessariamente aprendem com a família, mas na vida, né? Tomando na cara, então. Uhum. Tem quem não aprenda. Tem quem não aprenda. Então, pouca gente sabe que isso é uma regra de um engenheiro aeroespacial americano chamado Edward Murphy. Sério? Exatamente. Ah, é? Olha aí o Ed Murphy. E ele tava falando de resultados de testes. Isso aqui é Wikipedia total, tá? Eu não pesquisei em nenhum outro lugar. Mas eles falaram que os sensores deviam registrar lá o teste, eles falhavam justamente na hora de registrar a porra do teste, porque o técnico tinha instalado os sensores de forma errada, etc. Aí o Murphy disse frustrado: se esse cara tem algum modo de cometer um erro, ele o fará. Então, não sei como é que essa merda ficou mundialmente famosa, mas ficou, todo mundo conhece, o mundo inteiro, a Lady Murphy. Já tiveram exemplo na vida de vocês de Lady Murphy acontecendo, se você na hora identificou? Nesse exemplo do Jovem Nerd, é só você ter um estagiário que você vive com a Lady Murphy à sua volta, né? Uma discriminação. Se eu fosse estagiário, eu levantaria a bandeira, abriria um sindicato e ia pra rua. A Lady Murphy, por exemplo, da vida simples, da vida do dia a dia. Por exemplo, se você tentar tirar aquela pelinha logo acima da sua unha... Ai, meu Deus! Você pode ter certeza, certeza, de que você vai arrancar 1 metro de carne do seu dedo. É verdade. Ai, caraca, nem fala que eu tô sentindo a dor aqui, cara. Basicamente, qualquer coisa que você tente fazer por conta própria, sem treinamento, vai dar errado, segundo a Lady Murphy. Por exemplo, vou tentar cortar o meu cabelo. Nossa. Sim, ok. Não, entendeu? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vou tentar... A barba, né? Fazer alinhar a barba. Não entendo nada de comida e vou abrir um restaurante. Exato. Eu vou cozinhar, vamos mais simples, né? Vou tentar alguma coisa na cozinha. Feijão no teto, né? Feijão no teto é o clássico símbolo de que algo deu muito errado. O maior problema da cozinha, ele realmente está associado à panela de pressão, né? Porque ela é o objeto mais perigoso que tem. Inclusive, tem uma piada bem ruim... Vocês sabem por que o feijão é o alimento que causa depressão? Porque ele é cozido na panela de pressão. Nossa! Que pariu! Caraca, cara! Diogo, vou te falar. Essa é sempre o primeiro. Tá subindo? Tem uma lei escrita no universo que é escrita pra aquele cara que é o preguiçoso esforçado. Por exemplo, você tá arrumando seus CDs na sua casa. Aí você tem que levar um monte de CDs do ponto A pro ponto B. Você tá esforçado, você tá organizando suas coisas e relocando elas de lugar. Mas você quer fazer o menor número de viagens possíveis. Sim, é verdade. E aí você faz uma pilha gigante de CDs, achando que vai conseguir chegar lá. Porque você é preguiçoso e tá economizando uma viagem. Você tá fazendo um esforço. Eu sei que eu e o Jovem Nerd temos essa parada. A gente tenta economizar segundos na vida. Segundos, é, exatamente. Isso. Eu vou tentar esquentar a água enquanto eu tô abrindo a geladeira pra já pegar o pão e, tipo... Mas, não, olha só, cara. Isso é fadado a dar merda. Bom, existe um registro da Lady Murphy, caso alguém esteja duvidando, que chama videocassetada. Eu sou um amante da videocassetada. Na minha vida, eu tenho fitas e fitas VHS gravadas de videocassetada. Nossa senhora. Eu tenho, cara. Quando eu era criança e adolescente, a gente gravava, eu e meus irmãos, e a gente reassistia. Achando porque... que só ia passar uma vez no Faustão, né? É. Porque, além de eu achar hilário a estupidez humana, eu não sei, de alguma maneira, eu achava que eu podia aprender alguma coisa, sabe? Com a videocassetada. Porque... Vou evitar tudo isso, né? É, não sei, a videocassetada, ela te coloca numa posição de um deus, né? Você sabe o que vai acontecer. E aí você olha o cara tentando... velho, né? Que é outra lei também, né? Velhos não deviam tentar grandes feitos, porque eles vão cair. Eles vão sangrar. Que horror. Então... Que horror. Não, eu tô falando assim, porra, tem um rio, um riachinho, com aquelas pedrinhas molhadas, né? Aí as crianças atravessam e vem, vovô! Porra, você olha a vida de casa, você fala, não, vovô, não vai, sabe? Já foi sua época. Aí, puta, aí o velho cai, aí sangra, aí o rio fica vermelho. É, além de ser uma outra regra, é a prova de que a vida de cacetada é isso, cara. Se pode dar errado, vai dar errado. É, aliás, olha aqui, eu tô vendo aqui, ó. Na verdade, a Lei de Murphy, o primeiro parágrafo da Lei de Murphy, não escrito, ele é um pouco mais longo. Na verdade, é assim. Se alguma coisa pode dar errado, dará. Essa é, certamente, a Lei de Murphy. Só que ele tem mais, ó. E mais. Dará errado da pior maneira, no pior momento e de modo que cause o maior dano possível. O cara era muito pessimista, essa né? Essa aqui é a Lei de Murphy escrita. E existem outros artigos da Lei de Murphy que dão exemplos. Por exemplo, um atalho é sempre a distância mais longa entre dois pontos. Né? Caraca! É uma verdade, cara. Porque vai acontecer alguma merda no atalho. Você tem certeza que você não vai se dar bem nisso. E o pior é que quando a gente está inserido na situação, cara, aquilo faz todo sentido. Que eu acho que o problema da Lei de Murphy é que tem o lado nublado dela. Você não perceber que ela está vindo, sabe? É o lance que você tá muito inserido naquela. Eu acho que é o lance da vida de cacetada. Quando você tá atrás, o cara já anunciou pra você que aquilo ali vai ser uma cacetada. É a fé, né, cara? O cara, ele faz a pilha de CD gigante e ele acha que não vai ter problema. Nada vai acontecer. Aí aquele CD lá no meio se desloca milímetros pro lado. É, exatamente. E aí você não consegue equilibrar. E aí é CD pra tudo que é lado. Aí quebra a dobradiça do CD, né? Puta, cara. E a capa fica presa, ela só fica no CD quando ela tá fechada. Quando tu abre, ela vira duas coisas separadas. Aliás, isso cai num outro artigo da Lady Murphy, que é: a natureza é sempre a favor da falha. Tá subindo? Olha, é uma regra da vida que tenho certeza de que todos nós aqui vivemos e executamos também, não somos inocentes. É a de que não importa o quão bom algo do mundo nerd seja, os nerds vão reclamar. Isso é verdade, não escrito, é verdade. O nerd, ele... Todos nós aqui estamos aqui dentro. Ele nunca tá satisfeito. Não, jamais. Jamais, cara. Eu, por exemplo, este ano já reclamei de todos os filmes blockbusters que lançaram. Reclamei de todos. Alguns mais, alguns menos, mas reclamei, como na lei não escrita. Eu fico imaginando os nerds de 1940 e pouco, assim, lendo as revistas em quadrinhos, aí falando... 1900 floppy disk. É isso. Eles imaginando, nossa, se eu pudesse assistir o filme do Super-Homem, né? Ou do, sei lá, de algum super-herói. E aí a gente tem a oportunidade aqui, depois de ver a parada. Exato. Puta, bem feita pra caramba. Aí o cara vai lá, é uma merda. Achei uma merda. Aí foi lá no fórum. O Wolverine não está amarelo, ele está preto. Está incorreto. Exatamente. Caralho, a gente é muito chato. É, a mesma coisa com o Star Trek. Olha, seria tão legal ver essa série que é tão legal, tão inteligente, só que bem produzida, com efeitos especiais fodas e tal. Aí chega, né? Uma merda. Eu tomei uma lição pra mim que me faz viver melhor. Eu aprendi a não esperar muito dos outros. Olha aí. É verdade, assim, eu sei que ninguém vai fazer tão bem quanto eu faço. Isso é frase de vilão, hein? Isso é frase de vilão, né, cara? Hoje ator pornô, hoje ator pornô. Eu vou no cinema, como eu tenho. A minha expectativa tem sido muito baixa pra tudo, sabe? Aí eu acabo vivendo melhor. Sei lá, filme do Star Trek. Star Trek é uma merda. Então, pronto, expectativa no chão. Polêmica! Expectativa no chão. Gostei do filme, divertido. Tinha o vilão não fez muita coisa, mas tá tudo certo. Então, talvez a regra seja: assuma que tudo é uma merda. Sim, assuma que tudo é uma merda. É. Vai esperando uma merda, né? Baixa suas expectativas pro nível merda. É, fui ver o Guerra Mundial Zumbi, né? Teve uma mulher saindo do cinema falando assim: se eu soubesse que era de zumbi, não tinha vindo. Porra! Eu virei pra português e falei: esse cara é bom. Esse cara conseguiu trazer a mulher pra um filme com o nome de Guerra Mundial Z, com o Brad Pitt olhando pros zumbis e a mulher entrou no cinema achando que era outra coisa. Era comédia romântica com o Brad Pitt. Cara, eu fui esperando o filme com um monte de zumbi. E acabou que é um filme de zumbi pra toda a família. É um filme de zumbis lemmings, né? É um zumbi pra toda a família, sabe? E não tem sangue, não tem violência, mas eu gostei, me diverti. Saí feliz do cinema. É um filme de zumbi Star Trek da geração clássica. Que não tem ação nenhuma, mas é super político e bacana. Não, tem atenção, mas não tem sangue. Eu gostei de ver, eu gostei do filme. Mas assim, é porque eu faria melhor, entendeu? Mas eu entendo. Eu entendo a inferioridade do mundo perante a minha capacidade. Caraca, essa é uma frase pra ir pra lápide. Assim disse o rei Azaghal. Essa aí pro Brainy Coates, por favor, cara. Qual foi a frase? Deixa eu ver. Eu entendo a inferioridade do mundo perante a minha capacidade. Excelente, cara. Excelente. Tá subindo? Uma regra que eu quero dizer para todas as pessoas que têm amigos, conhecidos, namorados, namoradas, nerds. É o seguinte, se a pessoa está jogando videogame, não passe na frente, não tente interagir. Fala assim, pode dar um pause? Essa é a lei, cara. É a lei mesmo, é a lei. Mas ninguém entende isso. Namorada, mãe... Namorada não sabe o que é, espera um save. Sabe, vamos sair? Espera só o save. Só o save, caralho. Exato, mas tem jogo que o save... Eu tenho filho, jogo... Amanda, eu jogo videogame. Não, peraí, o save. 5 horas depois... É o rapidinho. É, quando eu era criança, minha mãe não entendia. Eu tava lá jogando meu Super Nintendo, super feliz, melhor console do mundo, e ela chegava e falando, olha, hoje tem que não sei o que, fazer compra, eu preciso que me ajude. E eu lá matando, porra, sei lá que... Super importante, né? Super o robô gigante. O robô gigante. Tava matando o robô gigante e tipo, mãe, peraí, eu tô matando o robô gigante aqui e tal. Não entende. Não entende. Não. Boa, que absurdo. Gente, não seria. É verdade. Necessidade de muitos está acima da necessidade de um, né? Realmente. É. Não, e o problema, sabe qual é o problema? Sabe qual é o grande problema? Que muita gente não entende. A cutscene. Do jogo, eu tenho um puta medo de dar pause na cutscene e dar skip. Caraca. Pular a cutscene quando você aperta start, entendeu? Exatamente. Hoje em dia, acho que tem bastante jogos que de respeito isso, você dá pause e ele para. Mas então eu falo assim, peraí, só um minutinho, não vai trabalhar. É só 2 segundos. Aí você é grosso. Exato. Aí você é grosso. É foda, não, mas cara. Isso nem são só outras pessoas. Vê se tá, né, vendo a parada, toca o telefone. Caraca, tu, porra, agora não dá, se eu apertar o start, essa porra avançar, não puder voltar nunca mais. Aí eu, às vezes, eu, pô, às vezes é uma cutscene importante, cara. Eu deixo o telefone tocar um pouquinho. Porra, pois é, exatamente. E outra regra do videogame. O Player 2 não mexe no menu, caralho. Ah, exatamente. Muito bom. Porra! Muito bom. Fica quieto, eu sou o Player 2, mano. Parabéns, parabéns. Porra! Deixa você que eu mexo, cara. Player 2. Ou entre em acordo antes. Né? Não, não tem acordo, Diogo. Não começa. Não tem essa. Diogo, nada é anarquia. Player 1, manda. É. Não, mas olha só, às vezes o seu sobrinho vai na sua casa e ele aperta o botão pra ligar o controle primeiro que você. Então, é, sem querer, ele primeiro. É um mole, mas às vezes acontece. A criança é mais afobada. Como é que deixa teu sobrinho ser o player 1, porra? É incompetente. Como é que qualquer pessoa é player 1 no seu videogame? Ih, pronto. Não existe. Reiniciou é aquele moleque que era sempre o Ryu. Se alguém escolheu o Ryu antes, ele ficava pra desligar o videogame. Não! Olha, outra regra importante também é jogos de plataforma cooperativo, a definição é a seguinte: ou você atira pra frente e eu atiro pra trás, ou você protege a parte de cima da tela e eu protejo a parte de baixo. Porque quando tem Friendly Fire ativado, não tem como ficar aquela zona de todo mundo se batendo. Sempre dá merda, cara. Peraí, Diogo. Jogo plataforma 2D com Friendly Fire? Ah, Capitão Comando, X-Men, Tartaruga Ninja, Battletoads. Ah, mas não, a gente não tá falando de 2D, não. Estamos falando de... já com isométrico, pelo menos. Assim. É, nessa. Ah, tá. Se for tipo super contra com Friendly Fire, ferrou a vida. Porra, pois não, mas o Battletoads é um exemplo excelente. Bom, melhor, Tartaruga Ninja. Mas aí é Friendly Punch. Exatamente. Mas tranquilo, é mais tranquilo. Não, não é tranquilo porque você perde vida pra cacete, porque o desgraçado tá te batendo, porque ele tá na sua lane. Tá comendo a sua lane ali, cara. Isso é uma merda. E o lance que eu vejo é o seguinte: além dessa parte da lane, tem o lance da comida. Quem pega a pizza é quem está com a energia menor. Não é uma corrida. Sim. Caraca, parabéns. Existe uma administração social na hora do jogo de videogame. Quem tá com a energia menor tem que pegar a coxinha ou a pizza. Exatamente. Aí vai o babaca e segura o botão pra correr. Plim, peguei. Pra ele ficar safo. Não, vou ficar safo. Que aí eu me aí tu tá com aquele pentelinho de sapo, tomou um soquinho e morreu. E o desgraçado também que fica, enquanto você tá lutando contra os inimigos que o cara deveria lutar, o cara fica rodando na tela, colhendo o dinheirinho que vocês deveriam colher ao final do combate, né? Tipo, isso me irrita profundamente, cara. Isso não é uma coisa que acontece de vez em quando, isso acontece sempre. Muda, videogames merece um Nerdcast só de regras sociais. Merece, tô vendo que merece. É mesmo. Tá subindo? Óculos escuros é um assunto delicado. Porque, é verdade. Por exemplo, eu tiro os meus óculos escuros quando eu tô conversando com alguém. Claro, porque senão você tá escondendo alguma coisa. Olha aí. Verdade. Ou você apanhou do teu macho. Mas eu fico bolado, cara, quando a pessoa não tira o óculos escuros pra conversar comigo. A pessoa tá escondendo alguma coisa. O cara é muito tímido, né? Ou ele é vesgo. Não, a pessoa, ela tá escondendo alguma coisa. É. Exatamente. Ou ele é um índio, né, cara? Como assim, que cara? Acha que vão roubar a alma dela através dos olhos, não sei. Tem também, o vídeo tem isso com óculos também? Achei que fosse só foto. Não sei, deve ter. Ah, esses índios. Também é um protocolo social que as pessoas devem obedecer. Se a pessoa está com fone de ouvidos, principalmente num transporte público, qualquer coisa assim, ela não quer conversar com você. Isso. Ela está ocupada. Isso. O cérebro dela está recebendo, sabe, algum tipo de informação ali nos ouvidos dela. Ela está ouvindo música, está ouvindo podcast ou qualquer coisa assim. E não puxa papo, cara. Por favor. Né? Todo mundo que está ouvindo, vamos propagar isso para o seu amigo taxista. Inclusive, se você está ouvindo este Nerdcast num transporte público agora e tem uma pessoa querendo conversar com você agora, por favor, comente. Assim que você puder que isso aconteceu com você. Você pode fingir que você é mudo também. É muito errado isso. É muito... Ah, é muito louco. Você tira o fone e fala assim... Aí a pessoa fica super sem graça. Oh, desculpa, desculpa. E tal. Mas olha só, esse negócio do fone, ele pode te ajudar em muitas situações. Teve uma vez que eu peguei um metrô aqui, tava indo pro centro da cidade, e tava com fone e tal. Metrô cheio, metrô do Rio, pra quem conhece ali na hora do rush, sabe que é bem insuportável. Aí parou uma moça na minha frente, sei lá, devia ter uns 40 anos e tal, e ficou na minha frente mesmo. E começou a falar. Isso... Na primeira estação, na que eu entrei. E aí, cara, eu tava ouvindo o som muito alto, eu não tava ouvindo nada que ela tava falando. Eu falei, cara, se eu tirar, fudeu, porque eu não quero falar com ela. Aí eu fiquei olhando pra ela. Ela ficou falando a viagem inteira, cara. Até, até a Carioca, isso dá o quê? Umas 5, 6 estações. Ela falando, falando e eu olhando pra ela. Ouvindo minha música. Ela tá falando com você. Olhando pra mim. Uhum. E eu ouvindo a minha música. Aí quando eu senti que chegou na estação, eu tirei o fone e falei assim, oi? Sacanagem. Tá subindo? Uma vez eu visitei o Quitandinha e lá tinha a biblioteca do hotel. E aí tinha umas mesas comuns e tinha umas mesas com duas pequenas muretinhas assim, divisórias, sabe? De 4 dedos de altura. Eu perguntei, por que que essa mesa tem essa paredinha, né? Essa micro paredinha e as outras não. Essa mesa é pra quem não quer ser incomodado. Essas paredinhas estão dizendo pras pessoas, isso é uma barreira entre mim e vocês. E não atrapalha. E isso, a gente devia ter barreiras hoje em dia. Né? Mais barreiras, sabe? Sei lá, usar gola de camisa social alta. Gola Drácula. É, a barreira social. Sai na rua com gola Drácula significa que você não quer falar com ninguém. Fone do silêncio, né? Caraca. Quando você trabalha e existe lá a baia, o cubículo, fica uma dica de uma regra social. Não debruce sobre o cubículo da pessoa ao lado. Uhum. Levanta a cabeça e chama ela. Se a cabecinha levantar e responder... Olha aí, mancada. Olha aí. Se o cara levantar a cabeça e olhar na sua direção, porque também se ele falar olhando pro computador, é o sinal de, tipo, acabou, fica quieto. Caguei porque você tá falando. Gente, olha só, o telefone na sua baia serve pra você ligar. Ah, mas tu vai ligar pra ficar do teu lado? Tem uma parede do seu lado que diz pra você não falar com a pessoa por ali. Ah, não é se uma fosse, parede. Se não, fosse. Não. Eu já verei, a gente não tem baia e eu ligo pra ele. Aqui. Exatamente. É um braço de distância, mas eu ligo. Eu mando mensagem. Eu nem ligo, que eu não quero nem falar. Eu mando SMS. Olha só, o cara com 4 dedos conseguiu te passar uma regra de que aquela mesa é pra quem não querem ser incomodado. O maluco no trabalho tem que botar uma baia que tem 2 metros de altura quase. Bicho, não é pra você debruçar. Com certeza. Se fosse, teria alguma coisa bonitinha ali pra... Liga. Não, ai, tem que ligar. Só. Porra! A baia, ela vai até um certo ponto, significa o seguinte. Você tem um pouco de privacidade. Você tá sentado aqui, ninguém tá, tipo, te enchendo o saco. Mas não é tanto assim. Se alguém chegar por cima da baia, acabou a sua privacidade. Então é isso. É um joguinho de regras, entendeu? Você sabe que a regra... Assim, Não me enche o saco por qualquer coisa. Agora, se você precisar levantar pra falar comigo, beleza, vem falar comigo. Mas você sabe que a regra da baia não é essa, né? Qual é? O objetivo da baia não é impedir que você, funcionário exemplar que está sentado na baia, seja importunado pelos seus vizinhos funcionários. A baia é uma mensagem clara de que você perdeu completamente a sua identidade. Você está no cativeiro corporativo. Então, restrinja-se ao seu cativeiro. É isso que a baia tá dizendo. Mas é. O Azaghal tem razão, até porque a gente esquece da baia, vem a baia do cavalo. E além de você estar no cabresto, também tem o símbolo da cabecinha do cavalo sobre a cerquinha da baia. É aquilo ali, cara. Então, mal ou bem... É pra isso que ele tá ali. E ninguém faz baia pro cavalo conversar com o cavalo do lado, ou não? mas ele conversa. Ele bota a cabeça ali, fica... Ei, mano. Viu esse vídeo? Tá subindo? Agora, esse negócio de usar a gola do Batman, óculos escuro, fone de ouvido. Eu, todo mundo sabe, eu não gosto das pessoas. É fato. Eu disse em vários Nerdcasts. Eu já falei, inclusive, em outros idiomas. I don't like people. Na Holanda, eu cheguei a falar isso pra uma mulher. Então, a minha vida inteira, eu treinei evitar as pessoas. E a melhor maneira de você evitar as pessoas, melhor do que fone de ouvido, melhor do que óculos escuro, ou do que usar uma gola de vampiro, é você ser um cara mal encarado. É verdade. Quanto mais sisudo, mais mal encarado e menos você sorrir, menor a chance das pessoas falarem com você. Excelente exemplo que pode ser aplicado para diversas situações. Por exemplo, na rua, você vê alguém vendendo qualquer porra que você não queira comprar. O que, que você faz? Você tem que fazer isso que o Azaghal falou. Você tem que se transformar em um ícone não sociável. Então, algumas dicas para você aí que tá ouvindo. Você é nerd. Primeira coisa. Projete sua mandíbula inferior para frente. Isso é muito importante, isso é sério, um ícone esse, muito poderoso. Esse é o Hank do Eu e Mesmo Irene, né, cara? É. A versão mal do Jim Carrey é o maxilar para frente. Exatamente. Isso serve também para se você achar que você vai ser assaltado, tem alguém olhando meio desconfiado, essas regrinhas também funcionam, tá? Segundo, coloque seu pescoço, a sua cabeça, né, levemente para frente dos ombros e pouco para baixo, para você ficar levemente corcunda. Feche os punhos, não anda com a mão aberta, feche os punhos. E se possível, esse é killer. Assoe o nariz na mão e joga a meleca no chão. Na mão não, assoe emitindo um jato de catar. É aquele que você tapa com o dedão, uma nariz. Jogador de futebol. Lenço hidráulico. Exato. Porque qualquer tipo de abordagem na rua, ela é um jogo de dados. Ou a pessoa que vai te abordar, ela vai jogar o número dela e você vai jogar. Se o seu número for inferior que o dela, você perdeu, ela vai te abordar. Seja pra te vender alguma porcaria ou pra te assaltar. Então quando você faz essas coisas, isso é estudo de um monte de coisa, cara, estudo animal e tal. Você eleva o seu número. E aí o cara não vai... Quanto mais desagradável você for em qualquer esfera, isso, menor a chance de você ser abordado. Mas assim, não precisa parecer um retardado. Que não, não, olha só. Você... É só não rir. É só você ficar sério. Você pode chegar a extremos como o Afonso escreveu aí. Mas se você for ficar exatamente sério, sem rir, sem esboçar emoção, na fila do banco, a senhorinha vai escolher outra pessoa. Já aconteceu comigo. A velha olhou pra minha cara, eu olhei com aquela cara de Dirty Harry pra ela. Com aquela cara de... Isso. É, a velha virou e olhou pra pessoa do lado e alugou o pedreiro que tava atrás dela. Que o pedreiro tava sorridente, era um cara de bem com a vida. E aí eles tiveram uma longa conversa sobre o clima. Uma dica pra isso é só também você ser honesto. Porque assim, as pessoas elas não são honestas e eu sofro muito por causa disso. Por exemplo, você tá num lugar, a pessoa vem e, não sei o que. Se passou de, sei lá, 8 minutos, você vira e fala assim, pô, tô fazendo um negócio aqui, não posso conversar agora não. Acabou, mané. Não, isso não existe, Roberto. Honestidade não funciona no mundo real, Beto. Infelizmente. Infelizmente, você vai só criar inimigos. Essa... É aquele dilema que você tem, né? Quando uma amiga ou uma pessoa pergunta pra você, estou bonita, você não responde. É complicado, Beto. Eu até entendo eu concordo em várias instâncias, mas na maioria das situações, Beto, é muito difícil. Você fala a verdade pro seu namorado todo dia? Então, aí... Opa! Não, a verdade é que a gente brigou semana passada por causa disso. Então. Melhor. Mas esse é o ponto, olha só. Roberto, vamos começar a série agora. Você falou pro Afonso que gostou ou não gostou do livro dele? Caralho! Vamos mas o Roberto falou que gostou. Você mentiu ou falou a verdade? Não, regras sociais da vida. Mas olha só! Vocês vão ao barbeiro? Sim. Ou cabeleireiro, sei lá. Não. Ao barbeiro. Eu né? vou ao barbeiro. Exatamente. Eu vou na barbearia Clube Coisa de Macho. É o nome do barbeiro, inclusive. A minha pergunta, então, procede. Na sua barbearia, há mais de um barbeiro? Acho que sim. Sim, sim. O conceito do barbeiro tradicional, ele é baseado no fordismo. É parada em série. Então são tipo 12 caras enfileirados e vai entrando por ordem de chegada. E não tem esse papo de vou cortar com o fulano porque ele corta melhor meu cabelo. Então vamos lá. Porque onde eu corto, num dos lugares que eu corto, tem assim, sei lá, 8 barbeiros. E aí eu sempre entrava, escolhia o cara que tava livre. Opa, tá livre aí, cara, vamos lá, e cortava com ele e tal. E aí, quando acaba, ele sempre fala: próxima vez, né, meu nome é fulano. Ah, beleza. Ele ganha a comissão. Exatamente. Sei lá, passou um mês, eu voltei lá, aquele cara tava ocupado, eu nem procurei por ele, eu vi outro, a primeira pessoa que estava, o barbeiro que estava livre, opa, tá livre aí, comecei a cortar. Eu comecei a notar que o barbeiro que tinha cortado meu cabelo nas semanas anteriores, me olhava meio torto. E aí eu comecei a pensar, falei, porra, será então que eu sou obrigado, segundo as regras da vida, a só ter um barbeiro na vida? Isso é uma questão mesmo. Então. Que existe o climão da barbearia. O climão da barbearia. Ah, então eu tô sozinho. Não, eu sei bem, ó, porque assim, eu sempre escolho o cara que eu vou fazer cortar o cabelo ou fazer a barba, né? Já fui em lugares que o cara parecia que tá fazendo minha barba com uma faca de pão. Justo. Na cara ficava um queijo suíço, de tanto buraco e... Aí eu escolhia, puta, gostei desse cara, fez bem minha barba. Hoje em dia eu corto o meu cabelo, qualquer um corta, né? Pega uma máquina, tira todas os pentes dela e passa na minha cabeça. Aí, então, eu escolho o barbeiro pela menor quantidade de dano que ele vai me causar. Justo. Teve uma vez, recentemente, que o meu barbeiro tava, sei lá, de férias ou sei lá onde, e aí eu fui cortar com o outro cara. E quando eu voltei na outra vez, ele ficou, pô, eu sou o que teve aí, cortou com fulano, hein? E veio confrontar? O cara se sentiu traído, olha. Caralho. Não veio confrontar, mas ele, sabe, puxou papo nesse papo. Eu falei, tu não tava aí e tal. E ainda fui me desculpar, né? Tu tava pegando o barbeiro, aí pegou o outro. Né? Ele ficou boladinho. Mas tem o climão da barbearia, cara. Caralho. E sabe o que é pior? É que eu preferi o outro. Que foda! E aí eu não vai tenho... querer voltar, né? Vai voltar. E eu não tenho como trocar, cara. Eu tenho que ficar com esse cara agora pra sempre. É foda. Cara, tem um episódio do Seinfeld que fala exatamente disso. Como trocar de barbeiro na mesma barbearia? É foda. Não tem como. Cara, eu desde o princípio nunca me prendi a ninguém. Assim. Eu sempre fui muito pirainha, assim. Eu entro, quem me livre, eu vou. Esse paro, não distingo cara, idade, cor, normalmente tamanho. Tu acha um cara que ele consegue acertar. Aí você vai, ó, fulano, você tá aí hoje? Aí vai lá, entendeu? Você liga? Eu ligo, ó, fulano vai estar aí sábado? Vai. Aí eu, pô, então vou marcar 4 horas. Vou lá 4 horas. Com agenda, então. Pra agenda, cortar, agenda. É, eu também, eu também. O cara que acertou o meu cabelo. É, eu já passei da fase, inclusive, de sentar e ficar esperando na barbearia, né, cara? Aí vai esperar, aí, puta, vou ler uma revista. Aí toma lá um banho de cabelo do outro, abre a revista e toma aquele banho de cabelo no colo, né? Mas então vem a segunda questão. Marcar para cortar o cabelo é coisa de macho? Não. É coisa de uma pessoa que o tempo vale mais do que ficar sentado esperando na barbearia. Ah, eu acho que é. Eu marco porque assim... Homem não espera, então. Então. Homem não espera. Eu não espero. Eu não tenho tempo para esperar. Eu marco. Sei lá, hoje eu posto às 3 horas. Ain't nobody got time for that, né? É, não. Não é questão de frescurite. É questão que realmente... Puta, se eu vou chegar na barbearia e o cara vai estar ocupado, sei lá, o dia inteiro. Tem 4... Antigamente, quando eu era adolescente, o moleque ia pra barbearia e ficava realmente... Como é que tá hoje aí? O cara não, só tem 3. Senta aí, otário. É. Aí... Você tentava barbearia quando você era adolescente, é isso? Você falou como se fosse um shopping. Antigamente, quando eu ia na barbearia... Não, barbearia sempre foi assim. Você passa na barbearia. Não, eu sempre fui no barbeiro a minha vida inteira. Eu nunca, nunca frequentei salões de beleza. Salões de beleza. Então, eu ia à barbearia e o cara... Não, não, senta aí. Só falta 3. Aí eu ficava lá a tarde inteira esperando o cara pra cortar o xaxim. Hoje em dia... Eu não, cara. Eu, olha só que beleza. Eu pego o telefone e falo assim... Fulano, tem horário pras 3? Beleza. Mas aí se você chegar lá e um cabelo deu mais trabalho, aí o cara chuta o cara da cadeira? Não, opa. Mas, cara, eu vou te falar que eu nunca esperei mais do que 5 minutos. Então, tá se, bom. Funciona bem, funciona bem. Entendi. Ah, então é isso. Obrigado. Aprendi a regra. Não, porque se o cara tiver atrasadão, aí eu vou mudar. Aí eu vou pro outro. Vou pro outro que eu preferi, inclusive. Tá subindo? A coisa que mais me constrange no barbeiro é a etiqueta clara, né? De que você tem que estar atualizado com os esportes da semana. Ah, isso é uma merda, cara. Isso é uma merda, porque em todos esses locais onde a testosterona prevalece, o esporte vem junto, né? Exatamente. Tá presente. Cara, exatamente. E aí tá lá o jogo de futebol rolando, e nego falando de futebol, e eu não tô nem aí, eu não sei quem é Fred, quem é Hulk. Quem é Luizinho? Eu não sei, só sei esses nomes que eu assisti o jogo do Brasil outro dia contra a Espanha. Eu não sei quem é ninguém, cara. Quem é o Valderrama? Que tava lá jogando no Brasil, o Valderrama, e pediu o gol da Espanha, filha da puta. Mas aí fica, e aí, cara, aquele papinho. Aí eu faço a cara standard de Clint Eastwood, sabe? Não falem comigo, não me interessa. Mas olha, esse assunto. Eles ainda te fornecem uma pequena saída quando tudo começa. Assim que você senta, o cara te dá um jornal dos esportes. Não, graças a Deus não rola. Pra mim é certo. Cara, eu sento, o maluco me entrega. Eu acho que ele já sabe que eu não sei sobre nada. E aí ele fala, lê aí pra gente poder conversar alguma coisa. Aí teve uma vez, eu na verdade não gosto de conversar com ninguém, né? Eu gosto de entrar lá e o cara corta minha barba. Eu sento e falo o de sempre e vou embora. Esse exercício que a gente tá fazendo aqui é um martírio pra você, então. Nossa. É trabalho, né, cara? É trabalho. Trabalho não é prazeroso. Olha, aí, caralho, Roberto, fala exatamente essa mesma frase, cara. Mas aí uma vez eu cheguei lá e a gente tinha participado de um programa na TV de Curitiba e a gente apareceu na televisão aqui, TV local. Puta, aí foi um saco. Todo mundo veio falar comigo, eu apareci na televisão. E o caralho, ai, caraca, eu, puta, que ódio, cara. Te ofereceram parceria? Não, cara. Foi um saco, cara. Aí todo mundo tinha assunto pra falar comigo. Que merda. Ah, excelente. Tá subindo? Sabe uma dessas regras que eu acho, cara, horrível? Tava outro dia no metrô novamente e tinha umas pessoas dando uns folhetinhos e tal e vinha com um CD com, sei lá, três músicas de Torilhão, uns troços assim, sertanejo. E aí eu passei, a pessoa me entregou, era uma promoção de uma marca aí qualquer, que eu nem lembro, na verdade. E aí eu falei assim, não quero não, obrigado. Aí, cara, a pessoa parou, olhou pra mim assim, pô, mas, não, pode pegar. Eu falei, não quero não. Não, mas é de graça, não vai pagar nada, pode levar. Eu falei, não, mas eu não quero. Eu não estou interessado em levar isso comigo. Mas exato. A regra, Roberto, diz que você tem que pegar qualquer papel que te entreguem na rua. Ah, isso é foda, cara. Isso é foda. Eu não isso aceito. É foda mesmo. Eu digo que não, cara. Pois é, mas tu vê o trabalho que dá. Não, e o pior é que sempre tem alguma pessoa próxima a você que fala assim, ah, coitada, ela vai passar a tarde inteira na rua, pega um papelzinho. É, a gente fica pequena também. Porra, ah não, cara, me desculpa. Me desculpa, eu não sou culpado pela sua escolha de ir pra lá. Sabe? Eu às porra. Vezes pego porque eu curti o som que ele faz com as filipetinhas. Sabe aquele... Ah, aquele... Ele ia falando você assim... Aí, opa, eu pego, oi, valeu. Olha, eu valeu, não, show. Eu também não pego, não, porque... Ah, porque, pra quê? Eu vou pegar porque pra me preocupar e jogar fora essa merda, é. Entendeu? Porque você não tem ouro pra trocar, né, cara? Exato, cara. Eu acho, tipo assim, eu acho mais útil que isso vá para a mão de alguém que realmente possa se interessar por essa porra, entendeu? Quem? Então, quem é essa pessoa, Jovem Nerd? Eu não sei, cara. A tia sempre quer. A minha tia sempre quer. Pega um papelzinho aqui. Deixa eu ver. Ih, Jó, bijuteria. Ó, bijuteria, vamos lá olhar. Porra, cadê esse papel com duas cores, cara? É a preta no azul do papel. Cara, na boa. Nenhuma bijuteria ali vai prestar se o papel tem uma cor só timbrada ali, cara. Porra, pelo amor de Deus. Não, e ô Diogo, essa sua tia é a mesma que se por um acaso você pegou o papel, você automaticamente amassa e pra jogar. Aí ela vira pra você e fala assim, não faz isso não, que ela, a menina tá olhando. Você vai jogar o papel e fala que deu lixo. Caralho. Mas sabe o que é? Olha só, com a pessoa, não, esse negócio de ficar com pena, coitado, o cara tá lá entregando papel, você não precisa ficar com essa pena. Você não precisa ficar com a pena, sabe por quê? Essa é a reação humana. Assim, eu publico podcast há anos e volta e meia tem um comentário. Ah, esse podcast é uma merda. Que custa então jogar o papel na cara da mulher? É a reação humana. Como assim jogar papel na cara da mulher? O Azaghal gostaria de pegar o podcast e jogar na cara de certos ouvintes. Aquilo é spam. Verdade. Você gosta de receber spam? Ah, eu gosto. Não. Você gosta de receber spam? Eu gosto. É large opinions. Tu fica maluco. Eu gosto porque outro dia eu recebi um spam. Até botei lá no Twitter. Recebi um spam do pessoal tentando me vender um helicóptero. Juro por Deus, cara. Juro por Deus. Helicóptero, um preço bacana. Aí eu entrei pra ver e tal, mas não tava muito acima do que eu... Ah, essa porra do R$2, você depositar R$2 na conta de 12 pessoas. Isso voltou com força total agora. Ah, com tudo. Sim. Isso vem e vai, entendeu? É um saco receber isso. Então essa pessoa vai fazer isso fisicamente e ainda vai me dar trabalho de amassar o spam e jogar no lixo, porque na rua não vou jogar o papel. Eu vou te fazer um favor. Já que você está me convidando a receber esse papel inútil, eu estou democraticamente negando o seu convite. A gente está realmente fazendo um drama isso. Eu vou ensinar para vocês como fazer. Quando vem o entregador, seja ele homem ou mulher, senhora ou criança, estende o papel, você faz uma cara assim de meio de inconformado, fala assim, não, obrigado. Acabou. É isso que eu tô falando, cara. Eu agradeço, eu também. Não, obrigado. Isso. Eu falo não, obrigado. Acabou o problema. É isso. Ele não vai ficar ofendido, ele vai pro próximo. Sabe quantos papéis ele distribui por dia? Quantos? Muitos, cara. Normalmente ele distribui até dois, né? O cara tem que cumprir cota, te dá dois iguais e veja um só. A sua recusa não significa nada pra ele. É que nem campanha de telemarketing, quando te ligam... Ele não é dono da loja. É, ele não é dono da construtora. Exato. O dono da construtora não tá de lycra na rua distribuindo panfleto, cara. Lycra. Não tá, cara. Ele tá rindo, fumando charuto. Aquela coitada que tá ali com um bonezinho da construtora o dia inteiro, andando de lado pro outro distribuindo panfleto, cara. Não tá nem aí se tu vai comprar apartamento. Agora uma pergunta séria, eu quero sinceridade. Vem um malandro, maltrapilho, entregar papel, tu não pega. Agora, vem a gostosa da lycra, entregar cheio de sorriso com decote. Não. Tu peça eu pego. Não, não é. Nunca é gostosa. Nunca é. Nunca é. Gostosa, é. Gostosa é controverso. Gostosa. Exato. Olha, eu vou te falar, uma vez, eu tava distraído, aí passou a mulher e entregou o panfleto, e aí eu peguei e aí já dei pra portuguesa, assim, sabe? Aí por... Ah, mas de mulher tu aceita panfleto? É instintivo, cara. Mas não foi, cara. Eu simplesmente tava janela aberta, a mulher enfiou o panfleto dentro do carro e puta, peguei, sabe? Se fosse um cara, tu ia achar que o cara tava te assaltando, alguma coisa, qualquer coisa. Minha pergunta é, a gente pode pedir mais filipeta do cara na rua? Eu já pedi. O cara te dá, se fosse assim, cara, me vê 20, por favor. Tem um monte de amigo? Me dá mais. Filipeta, porra! Tá subindo? Na mesma categoria, uma lei não escrita da vida é: você tem o direito de desligar na cara do telemarketing. Você tem esse direito. Ele é seu, ele não tá escrito. Mas ele é seu, porque se ele te ligou e você não quer, você tá ocupado, você tá numa reunião, ah, eu gostaria de falar sobre os novos planos da operadora, tararau. Você não, a senhora Jovem Nerd não consegue, ela precisa encontrar uma janela pra que haja uma cordialidade no eu não quero, vou desligar, ok? Uh-huh. Você, ah, não tô interessado, mas aí o cara continua, porque ele tem um script lá. Ela é a Trinity, tem que entrar na saída, não pode. Exatamente. Hey, give me a way out. Operator. E ela fica procurando essa saída, entendeu? E o cara é programado pra não deixar você sair. Programado. Então, quando alguém fala assim, se eu estaria interessado em ouvir alguma coisa assim, não, obrigado, puf, desliga. Na cara, desligar sem esperar um tchau. Na cara. Tipo assim, cara, eu tenho certeza, esse cara não vai pro banheiro chorar quando você desligar na cara dele. Pode ter certeza disso, entendeu? Olha, senhora Jovem Nerd, eu tô do teu lado, hein? Eu não tenho coragem também, não. Ah, meu Deus, eu sempre imagino que por trás daquele dispositivo móvel tem um ser humano. Não, mas olha só, o ser... Você vai estar ajudando a pessoa que está lá do outro lado. Sabe por quê? Porque as pessoas que trabalham com telemarketing, elas têm uma quantidade de minutos que ela tem que passar por ligação versus o sucesso da ligação, entendeu? Uh-huh. Se você passa muitos minutos no telefone e com poucos sucessos, você tá fudido, você tá na merda, entendeu? Ah, olha aí, cara. Então, se você não vai dar jogo, você ficar 10 minutos com o cara no telefone e não dá jogo, você tá fudendo a vida do cara, entendeu? Porra. Então, se não tem jogo, desliga logo que ele vai ligar pra outro cara que provavelmente vai ter sucesso. Então você tá ajudando o telemarketing de ligando a cara dele. Eu mando na lata. O cara, olha só, desculpa, não tô interessado. Você espera ele concordar? Não, se o cara insistir, eu falo assim, poupe o seu gerundismo. Like a sir. Mas você ainda tem a decência e a humanidade de aguardar o cara te dar uma resposta. O Alotone, cara, nem espera. Eu tô ajudando o cara pra ir pro próximo. Esse é o Jovem Nerd. Esse é o Jovem Nerd. Você quer ajudar o cara, Alotone? Compra a parada. Eu trabalhei numa empresa que tinha um departamento de telemarketing grudado. Eu sei essa história toda, maluco. Uhum. Você tá ajudando o cara. Vai por mim. E se o cara ligar de novo? Eu já aconteceu comigo. Não vai ligar de novo. Não ele vai ligar de novo. No dia seguinte, porque você caiu na lista de outro cara de campanha ativa e tal. Será? Ele não vai ligar de novo. Pô, o senhor desligou na minha cara. Não vai. Entendi. Ele vai pra outro. Cara, se você... Olha só. Não vai te ligar se de novo. Se você trabalha no telemarketing e por um acaso tiver Alexandre Ottoni na sua lista... Não liga. Liga pra ele. Não. E se ele desligar na sua cara, você liga pra tirar a satisfação. O senhor desligou na minha cara? O senhor não tem educação? Filho da puta. Tá subindo? Tem uma que é controversa, que eu sempre falo aqui, mas é a verdade. As pessoas têm que entender. Nenhuma boa ação vem sem punição. Interessante. É isso, cara. É, tipo assim, é isso que vai acontecer. Você vai fazer uma boa ação, daqui a pouco vai dar alguma merda contigo. você vai pagar por isso, entendeu? É verdade. Agora, as pessoas podem achar que eu tô desestimulando as pessoas a fazerem boa ação. Não tô desestimulando. Eu mesmo faço, mas eu tô preparado, que vai vir. Uh-huh. Entendeu? A punição vai vir, de alguma forma. Por exemplo, você vai na casa da sua tia e olha só, esse menino não entende tudo de computador, me acerta o meu e-mail aí. Aí você faz a boa ação de, poxa, coitada, a tia não sabe mexer, é uma coisa tão simples, eu sei, eu vou ajudar ela. Uhum. Semana seguinte, a família inteira sabe que você é o cara que entende de computador. Verdade. E tá todo mundo te mandando e-mail, pedindo dicas, vai comprar um negócio, pedindo pra você ir lá, pra você consertar. Então essa é a boa ação e você vai receber em breve a punição, entendeu? É, isso é um exemplo da coisa, mas se estende a diversos outros assuntos. Outro exemplo é quando você tá no trânsito, na fila, né? Tem aquelas filas gigantes. Aí o cara do seu lado bota a seta e faz o sinalzinho de positivo perguntando se pode entrar. Aí você deixa, dá aquele espacinho, imediatamente vem o aproveitador e embica junto. Ah... E aí entram dois carros na tua frente, sendo que o segundo abusado, sabe? Isso é uma regra. Tipo, não faça isso, pelo amor de Deus. Eu ligo o farol alto e enfio a mão na buzina. Eu vou discordar um pouco de vocês. O que você faz? Não, não. Porque isso é uma arte. Uma arte. Eu faço de uma maneira que a pessoa me agradece. Roubar é uma arte também. Sim. Se você conseguir roubar alguém e o cara te agradecer, é foda. Você é um ladrão de boa vontade, Azaghal. Não, eu não sou ladrão de boa vontade. Ontem mesmo, eu fui ao shopping, tinha uma fila quilométrica pra entrar no shopping. Quilométrica. E eu sei, porque já fui várias vezes nesse shopping, que existem duas entradas, duas cancelas da entrada da garagem. Eu passei rapidamente pela lateral, né, paralelo a essa fila interminável de carros, e quando eu cheguei lá na boca, a outra cancela estava vazia, vazia. Tinha uma fila de 20 quilômetros pra chegar nessa cancela e a outra vazia, cara. Aí você vai perguntar, mas as pessoas que estavam na fila estavam aproveitando as duas cancelas? Não. Não estavam. Não, estavam só na cancela da direita, da esquerda tava vazia. Entendi. Aí quando eu entrei na outra cancela, foi uma revolução. Os caras, meu Deus, nós podemos usar a outra cancela. E aí, cara, tudo começou a fluir, o mundo foi melhor. Curitiba hoje é uma cidade muito mais feliz. Valeu. Mas isso é a vida da formiguinha, né? As pessoas, elas não perguntam. Elas têm uma fila aqui, eu vou parar aqui, porque é aqui. Não, não. A regra mais filha da puta que existe é a regra da fila. Cara, eu não sei, eu não reparo em outros povos. Reparo no povo brasileiro. Eu reparo, eu sou um crítico do povo brasileiro. E eu reparo que o brasileiro, ele adora uma fila. É. Ele é apaixonado por essa merda. Mas não sabe fazer no banco, não sabe olhar a linhazinha amarela. Não é a organização da fila, é o tumulto. Você vê uma pessoa atrás da outra, eu vou aqui. Mas eu vou explicar pra você, rapidamente, o porquê eu acho fila uma coisa saudável. A fila, ela é uma entidade. Quando você entra nela, você está fazendo parte de algo. Sim. Então, para pessoas que têm pouco contato com pessoas, uhum, a fila é um ápice no dia dela. Eu, às vezes, tenho uma filha pequena, em vez de eu ter que ir no caixa rápido, eu vou na boca do caixa pagar. Porque trabalha em casa, pessoas, né? Cara, quatro pessoas, porra, vou aqui dar as parecidas, ver um curtir um tapete, um choque no tapete, sabe qual é? Pega aquela estática e tal. Porra, eu fico, cara, eu sinto a necessidade, cara. Ai, meu Deus. A fila, ela leva automaticamente você para aquele comportamento de manada, quando a fila se forma em frente a, por exemplo, elevadores. O que leva a uma regra que ela não é clara, mas ela é óbvia, que é o seguinte: pra alguém entrar, outro alguém tem que sair. Sim. Então, se você tá dentro do elevador e a pessoa quer entrar, esse filho da puta tem que esperar você sair da porra do elevador. Sim, sim. Em qualquer lugar, olha, isso é uma regra geral. Espere a pessoa sair antes de você entrar. Isso é pro metrô também, pra tudo, cara. Isso não existe em lugar nenhum, cara. Eu tinha que ter uma matéria no colégio. Regras da vida. Aula 1. Aula 1, elevador. Elevador é aula avançada. Não, cara. Porque não é só você esperar os outros saírem pra você entrar. Seria o básico. Seria o elevador 1.101, né? Você tem que entrar e ir o mais fundo possível dentro da cabine. Verdade. Porque existem vários tipos de pessoas. Na verdade, existem dois tipos de pessoa. Eu e o resto, né? Não, existem dois tipos de pessoa. A pessoa que é safo e o resto. A pessoa que é safo, ela entra no elevador e ela não quer ficar no fundão pra ter que ficar pedindo licença pra metade do mundo pra sair do elevador. Uhum. O cara que é safo, se existe a oportunidade, ele vai pras laterais. Isso. Né? Fum, vai pra lateral e aí o fundo tá livre pro resto da manada entrar. Uhum. O cara que não é safo e que não quer ficar preso no fundo do elevador, ele entra e para na porta do elevador, cara. Eu já vi isso acontecer milhões de vezes. Fica aí, tu tendo que empurrar o cara, pedir licença pra poder ir lá pro fundo ou pra sei lá pra onde. Exatamente, é verdade. E o elevador, a aula 2 seria a seguinte. Hoje em dia, já é comum. Isso é... Cara, e nem hoje em dia. Isso já existe há um tempo. Existem dois botões pra você chamar o elevador. Um com uma seta pra cima e um com uma seta pra baixo. Boa, boa, meu. É. Boa, essa regra, isso. Cara, ela é muito óbvia. Quando você vai pro elevador, você tem uma intenção. Pô, eu vou entrar nesse elevador porque eu quero descer. Então, filha da puta, você vai lá e aperta a seta pra baixo porque você quer descer. Exato. A seta não é o controle remoto do elevador, porra. Eu vi a mulher que tava no térreo, ela queria subir, ela apertou pra baixo. Não tem pra baixo, cara. Vem elevador, né? Ela vem. Não está indo do térreo pra garagem. Eu sei que ela não vai. Ela tá chamando. Sabe como você sabe? Ela tá chamando. Ela, exatamente. Ela falou, vem elevador, vem que eu tô vem, aqui. Vem elevador. O botão do elevador é uma declaração de intenção. Exato. A dica é, você não declara a sua intenção de ir para o décimo andar, por exemplo, você aperta o botão do décimo, declarando a sua intenção. Então se você está esperando o elevador, você declara a sua intenção de subir. Eu vou subir. Então aperta o botão de subir, porra. Eu imploro aqui pra que a gente faça um movimento. Pra elucidar a mente das pessoas que não sabem. E eu vou ensinar pra vocês como você pega um cara que não sabe como funciona. É. Simplesmente, a partir do momento que a porta do elevador abriu e o filho da puta pergunta, sobe, esse cara não sabe da regra. É. Porra, se o elevador parou ali, é porque o cara apertou a intenção dele. Então, porra, cara, sabe? Por favor, explica pra ele, pra amigão. Não, o cara, ele... é um pouco mais avançado, jogo. É um pouco mais avançado. E esse cara, ele não confia na tecnologia. Verdade. Ele apertou pra subir, mas ele tem dúvida. Será que a é máquina... É igual o maluco que te manda um e-mail e te liga pra avisar que mandou e-mail. Né? Exatamente. Não, e a pessoa que aperta o mesmo botão que você apertou? Vai lá e aperta de novo. Eu não tô falando de uma pessoa que entrou no elevador depois que você já está dentro e ela não sabe se você vai pro térreo ou pra garagem ou sei lá o quê, e ela vai e aperta o térreo. Não, você entrou, ela viu você apertar o térreo e ela vai depois e ela aperta o térreo. Por que isso? Porque às vezes a luzinha apaga. Não. Não. Não tem certeza se aqui é o tem elevador que não tem luz. Mas isso é fácil. É porque 95% das pessoas são completamente distraídas. Elas simplesmente não prestam atenção em nada. Não, ela tá distraída. Não, okay. Isso é o mundo inteiro, cara. O mundo inteiro. Assim, tem gente que aperta botão de elevador com luz ligada, cara. Isso só pode ser distração. Não é possível que ele acha que se ele apertar vai aparecer um novo aro de luz em volta. É possível. Ou o cara é muito avançado, né, cara? O cara é muito avançado. É. Ele acha que se uma pessoa apertou, a porta vai ficar aberta tempo suficiente pra um ser passar. Ah. Olha só, vocês estão dando muito esperança. Talvez o botão do elevador seja um termômetro do que vai acontecer quando ele chegar. Se várias pessoas apertarem, opa, o elevador vai... Ih, agora mais urgente que tem mais gente me esperando pra descer. Os botões do elevador não são uma enquete. Quantas pessoas querem descer pro térreo? É o Ibope, patrocinado por Ibope. Porra. Eu tô aqui no décimo andar, o cara tá no terceiro, um só. Vai se fuder. Não vou descer não sete andares pra pegar essa filha da puta, nem fudendo. Desce de escada. Aí tinha três caras apertando o elevador. Tá, vou lá. E aquele cara que entra no elevador, ele quer descer, o elevador tá subindo, ele sabe disso, mas ele entra no elevador. Aí ele sobe, ele faz o passeio, desce, ele ó, aí a porta abre, você que não entrou, olha ele chegar de novo, que nem um pai. Aí fica com aquela cara de idiota, que ele passeou, e você entra e desce com ele de novo até o... Aí tem uma regra que eu também tenho dúvida. Eu estou no, sei lá, no quinto andar. Eu quero subir. Sim. O elevador vem de cima, para no meu andar, eu entro, tem uma pessoa com o térreo apertado. Ela está descendo. Sim. Mas você apertou pra cima ou pra baixo? Não, não. Calma, eu não apertei nada ainda. Eu quero subir, mas ela já estava descendo quando eu entrei no elevador. Isso. A regra social diz o quê? Que eu não devo apertar nada. E esperar ele descer. E esperar descer e depois apertar? Ou eu aperto e olho pra cara dela desafiando? É verdade. Tá subindo? Mas olha só, esse negócio das filas, uma coisa que deveriam ensinar na escola, bota aí no guia, é o seguinte, a linha amarela no chão serve para você ficar atrás dela esperando a sua vez. Sim. As pessoas não conseguem. É lei que você chega no mercado, que eu costumo esperar, aí a moça chama, pode vir. Quando eu boto as minhas coisas em cima, já vem alguém atrás e bota na esteira também. Começa a botar as coisas do carrinho quando eu tô passando, sabe? Uhum. Cara, não faça isso. Ah, que isso. Tem mercado que tem aquela plaquinha, próximo cliente. Isso. Que separa suas compras das compras do cara. É, agilizar. Mundo moderno, agilizar aí. Se não tiver a sua plaquinha, você dá uma distância imaginária aí de 3 palmos. Roberto quer ser a diva do mercado. A esteira é só minha. Não. A passarela é minha. Ele bota as compras, depois ele deita na esteira. Não. olha só. Depende do mercado, mas assim, o mercado que eu vou, você não passa com o carrinho, entendeu? Então é o seguinte, as pessoas têm que entender, quando você não passa com o carrinho pela esteira, o que acontece é o seguinte, você deixa o carrinho na ponta do caixa e vai botando as coisas. Esse espaço serve pro cara do mercado tirar o carrinho tranquilamente. As pessoas atrás da faixa servem para o tráfego do gandula dos carrinhos de mercado. Gandula dos carrinhos. Entendeu? Lista de regras. Isso em mercado, Beto, o mercado ele é um mar de regras não é. Claras. Não, né? O mercado é um programa à parte, isso, vou ver. Vamos começar com o que você falou do carrinho. Vamos citar a maneira correta de você despejar seu carrinho quando você sai. Despejar ou retornar? Exatamente, retornar. Despejar é a maneira errada, já posso garantir isso. Mas o que eu digo é o seguinte, eu não vou ser hipócrita e dizer que eu devolvo o carrinho lá dentro. Não, mas olha só, eu vou te conformar. Ninguém no mundo, por mais civilizado que seja o país, quer devolver carrinho. Ninguém. Essa é a regra clara. Cara, olha só, vai ganhar muito dinheiro. Escuta o que eu tô te falando. Aqui, previsões da Zagal. O cara que fizer um carrinho de mercado que volte sozinho pra base dele. Mas sabe por que não tem isso ainda? Porque a gente ainda tem a escravidão no mundo. É um ponto. Você tem os caras que retornam carrinhos. O cara lá do Realidade Americana, ele trabalhou muito tempo nos Estados Unidos. Carlinhos Troll, fala o nome dele. Isso, Carlinhos Troll, isso. Um abraço pro Carlinhos Troll. Ele trabalhou um tempão retornando carrinhos do Walmart. Ele ia no estacionamento, fazia aquela fila gigante de carrinho, sabe? E bluf, empurrava pra dentro. Era o trabalho do cara. Uhum. Sim, sim. Tem outros lugares, em diversos países, isso não é restrito a lugar nenhum, hein? Em que você tem que botar lá sua moedinha no carrinho. Não sei se vocês já viram isso. Você bota uma moeda de um dólar, um euro, whatever o valor, e aí você retira o carrinho, você utiliza. Se você quiser aquela moeda de volta, você vai levar o carrinho até o lugar de descarte, vai travar ele novamente, a moeda volta pra você. Se você não quiser, já não quero ter esse trabalho, o carrinho fica aqui e esse um real vai pro catador de carrinho, pro mercado, sei lá, pra que só gente... Só te agradecer, Azaghal, porque eu, quando eu vi Terminal, aquela cena do Tom Hanks devolvendo o carrinho e pegando dinheiro, eu fiquei maluco, não tinha entendido aquilo. É isso. Quando a gente chegou na Itália, tinha um cara no aeroporto que era o trabalho dele. Ele ficava esperando você ver o carrinho, se você retornar ou não, se você deixasse o carrinho lá, ele pegava tu e pegava a moeda pra ele. Caraca. Era um trabalho informal, não era gente do aeroporto, não. O cara tava pagando de Tom Hanks no aeroporto de Veneza. Mas era. O cara chegou e perguntou assim, vocês vão devolver o carrinho? Aí eu fiquei meio assim, não, tá, pode levar. O cara foi lá e tu pegou a moedinha. Tinha um que falou assim, você quer o carrinho? Tava longe do negócio de pegar o carrinho, que você tinha que pagar lá 2 euros, né? Quer o carrinho? Eu falei, quero, obrigado. Eu achei que o cara tava me... Ah, eu usei, toma aí. Em vez de você pagar, toma aí, usa aí. Aí eu falei, eu quero, obrigado. Aí o cara assim, não, é 2 euros. Ah. Falei, porra, 2 euros? Mas é o mesmo preço de eu pegar o carrinho ali. O cara tava sublocando o carrinho. Tava sublocando. Eu falei, porra, me dá um desconto pelo menos, dá 1 euro, né, cara? Não, e tem lugares que é pior, hein? No aeroporto lá de Miami, o carrinho é 5 dólares e não é retornável. Que não, é isso? Tu paga. É o aluguel do carrinho, mano. 5 dólares. É caro pra caralho. Eu fiquei, puta que pariu. É porque eu vi um americano aqui no Brasil elogiando. Pô, aqui tu pega o carrinho de graça, lá a gente tem que pagar. Pô, mas lá o carrinho deve fazer massagem na palma da mão, medir bastante. O carrinho lá é maneiro, né? Essa bosta que a roda fica bamba que nem aqui. Cara, eu pago até um real pra não ter esse carrinho com a perna defeituosa. Por que você sempre tem que pegar o carrinho fudido? Não, olha só. E uma coisa eu tenho que dizer. Uma coisa eu tenho que dizer. Tem um mercado aqui em frente ao Nerd Office que tem os melhores carrinhos de mercado do mundo. E é uma delícia. Quando o carrinho é bom, é uma delícia. Nossa, cara. O cara da manutenção, ele deve ser um aficionado por essa porra. Ele deve ter um prazer foda. Ele deve fazer manutenção, passar graxa e mexer no rolamento. Sem sacanagem. Eu moro em Curitiba desde 2008. Eu nunca peguei um carrinho ruim nesse mercado. Já fui em mercados mais caros. Nem uma rodinha do Encontrando Nemo? Uma rodinha boba, assim? Não, rodinha boba, pegando plástico, nada. Você pega o carrinho, você sabe que é sinônimo de facilidade. Você gira o carrinho, faz manobra, cavalo de pau, sabe? Isso é atípico no Brasil, né? Normalmente você pega. Já fui em mercados mais caros, de uma rede de morros. Já fui em mercados mais baratos. Nenhum deles é que nesse mercado aqui, cara. É porque só tem o carrinho que a roda fica bamba, tem o carrinho que puxa pra direita ou pra esquerda, o que puxa é um saco, porque você tem que ficar fazendo um esforço a mais, né, cara? No meu prédio, eles usaram de uma técnica que eu achei genial e eu me senti um idiota por cair nela, porque as pessoas não devolviam o carrinho de compras de volta para o local da garagem. carruagem, certo? Uh-huh. Deixava. Ah, ninguém quer devolver carrinho. Ninguém nunca retorna essa porra, né? E aí, cara, eles usaram uma parada que eu achei genial. Mas eu falei assim, cara, não é possível que eu esteja caindo nisso, sabe? Eles botaram uma plaquinha escrita no carrinho dizendo o seguinte: não sei voltar sozinho, me leva. Excelente. Meu irmão, eu olho pro carrinho e eu não consigo deixar ele, cara. Na porta da minha casa. Eu tenho que levar ele de volta pra garagem. No meu prédio tem uma melhor ainda, sabe qual é? O carrinho, ele fica preso numa parada que só é liberada com um cartão. Certo? É, com cartão mesmo. Cartão perfurado mesmo. Cartão, tipo, caraca, você encaixa IBM. O cartão IBM. No mecanismo, nossa. Ele destranca o carrinho. E nesse cartão tá escrito o número do seu apartamento. Olha só. Então, se você chega lá na garagem e não tem carrinho, você sabe onde ele tá. Você caraca, sabe quem foi o filho da puta. Não, porque isso acontece porque tinha moradores que pegavam carrinho e botavam no elevador. É, deixavam no elevador. Eles não queriam devolver. Eu tava botando no elevador, mas todo mundo vai saber que o carrinho tá no elevador porque o morador do 500 e sei lá o quê não quis trazer até a portaria. Não, mas aí às vezes tem conchave com o porteiro. Você liga o porteiro e fala, ô Zé, tô botando o carrinho aí, tu pega pra mim embaixo, por favor? E aí o cara vai lá e quebra teu carrinho. Eu não vou falar mal dos porteiros que eu descobri que eles, tem um deles que escuta o Nerdcast. Mas não tem que falar mal, é só alegria. Então, se eu tenho conchavo ou não, eu não sei. Eu não sei. Um abraço pro Bateiro da Noite. Uma dúvida sobre o espirro, né? O espirro, ele tem várias regras que estão escondidas ali, obscuras. A primeira regra é que você sempre deve tampar a sua boca com a mão quando você espirrar. Sim. Esse papo de você espirrar pro lado da pessoa, tipo, a pessoa tá na sua direita, aí você vai virar o rosto pra esquerda e espirra pra direita, não significa que o cara da direita não vai pegar o vento de pedigotos que você assoprou no ar. Deixa eu entender. Você tá falando assim, o cara tá, digamos, na minha frente, aí eu vou espirrar. Aí eu simplesmente viro a minha cabeça um pouquinho pra esquerda e espirro ali, assim, apontando, vai passar do pra outra dele. Direção, pra outra direção, pra não pegar o cara, sabe? Tipo, sem botar sequer a mão na frente do nariz. É, tipo, tem... dar um tiro pro lado pra não pegar em você. Tem gente que faz isso? Direto. Tem pessoas que tocam em você, rapidinho, cara. Aí vira pra trás e... chá. E aí volta a olhar pra você, tipo, cara... Aí outro dia, cara, eu tava no shopping, saindo do cinema, aí veio uma galera falar com a gente, Jovem Nerd, Azaghal! E eu virei pro lado, comecei a espirrar, botei a mão na frente, né, e tal, eu virei pro lado e tal. E aí, quando virei, o cara tava lá de mão estendida pra me cumprimentar. Caralho, que inferno, cara! Aí eu fui e dei a outra mão, dei a mão esquerda, aí, beleza? Tudo bom, sabe? Aquele aperto de mão esquisito. Botei a mão com um quindim no bolso. Aperto de mão de dama. Porra, né? Mas ia fazer o quê? Apertar a mão do cara com H1N1. Opa, tudo bom, não sei o que mais. Mas é, isso é uma parada foda, essa direção, né? E aí, então, em teoria, a gente aqui define mais ou menos que o certo é você espirrar com a mão na frente. E aí vem essa variação. E se alguém vier apertar a tua mão, o que, é que você faz? Eu li um manual de H1N1 que diz que quando você fosse espirrar e não tivesse um lenço ou não sei o que lá, você deveria botar o seu nariz e a sua boca, protegê-los no cotovelo, sabe? A parte interna do cotovelo. Tipo Drácula. Drácula, mais uma vez o Nerdcast aqui. A capa é o Drácula com a capa. A capa do Drácula. É, sim. A capa do Drácula, exatamente. Cara, genial. É isso, caraca, jogo. Não, mas aí vai fazer barulho de peido, vai ser horrível. Chamar atenção pra situação, tu espirra, peida, nem vai ficar horrorizado. Espirra e peida. É, mas, cara, isso é foda porque, assim, beleza, você espirrou na sua mão. E aí? Faz o quê? E aí você tem que ir no banheiro. Sacar um álcool em gel, né? Fazer alguma coisa. Então a gente tira, exclui e limpar do bolso da calça. Você pode fazer isso também, né? Cada um com seu problema. Cara, olha só, uma coisa que vocês estão falando, regra social que fica aí para todos. Você aperta a minha mão com a sua mão direita, meu amigo. E outra coisa, aperte forte, não entrega a mão. Sabe, não entrega a mão pra pessoa apertar. Mão mole. Puta merda, nossa. Parece que o cara teve a mão reimplantada. Né? Cara, isso. Ó, não, mas isso é coisa de desenhista e pianista. Todos os profissionais fazem isso. Aperta a sua mão como se você fosse, sei lá, obra de arte. Não, você tá maluco. Faz. Não, você faz mão tem... de coxinha de frango pra mim. Caralho, claro que nunca fiz isso. Que difamação, que calúnia. É porque a gente reclamou tanto que você deu uma enrijecida. Tem a mão firme. Tem a mão frase, hein? Tem uma regra social também muito interessante sobre a perda de mão. Você tem a mão firme, que é a que a gente tá defendendo, né? Você aperta a mão e você olha nos olhos do outro cara. Você tá mentindo. É o prazer de estar ali. Tipo... A pressão que você bota no seu aperto define a quantidade de prazer que você tá tendo diante ali do seu amigo. Porra, que legal te ver, você aperta com força. A disposição e tal, né? Logo depois dele ter enrijecido, né, Diogo? Justo. tem uns caras que tem que compensar alguma coisa, que eles apertam a sua mão que nem o Super-Homem no Super-Homem 2, que aperta a mão do Zod. Esmigalhando, parece barulho de sucrilhos, sabe? Por que que você tá fazendo isso, cara? O que que você tá tentando provar ele pra tá mim? Ele tá muito, muito feliz de te ver, cara. Não, cara... Não exagera, eu acho... também no aperto, exatamente. Você que nos encontra em eventos, assim como o Azaghal falou, e Alexandre e tal, é um evento, vai apertar a mão. Sabe o seguinte, se você aperta a minha mão com força... A primeira coisa que você tá me passando é que você tem um pinto pequeno. Tá subindo? Agora, e as pessoas que têm necessidade de tocar nas outras pessoas? É... Olha, eu sou assim, cara. Você tem que pegar, pega no braço, pega no ombro. Se eu vou falar com você, eu sou Jô Soares. Eu vou com a mãozinha ali pra cima do braço da cadeira e pego no seu antebraço, sabe? Aí eu falo, cara, olha só. Eu tenho consciência da inconveniência disso. Isso eu não consigo, é mais forte. Caraca, o cara vai, eu vou pra dar o touch mesmo. Eu fico vendo chegar e ir lá. Lá vem esse cara, cheio de braço, cheio de mão. Eu tenho necessidade de abraçar a pessoa. Quando eu tô falando com alguém, diretamente, geralmente, eu acolho a pessoa. Nossa, sabe? Que desagradável, cara. Porra, amigão, e aí, cara? Vamos lá. É tipo, sei lá, e fala alguma coisa com a pessoa. Uh-huh. Tinha um amigo no colégio, Rafael Xereca, era o apelido dele. Ah, já comentamos dele aqui, já. É verdade. Cara, ele falava a um dedo de você. Nossa. Quanto mais você inclinasse o corpo pra trás, mais ele se aproximava, sabe? Ele tinha que falar colado na sua cara. Cara, era tão desagradável, cara. Autoestima 9000, cara. Eu ficava empurrando, sabe? Eu conversava com ele empurrando. Peraí, Xereca, calma aí, cara. Olha que absurdo. Ai, Xereca. Sai, Xereca, né? Empurrando a Xereca pra longe. É a cotovelada da distância, né? Aquele porra, cara. Porra, era muito desagradável, cara. Existe uma safety zone, né? Você tem que ter um perímetro que você não pode ultrapassar, né, cara? Sim. É crucial. Todo mundo tem que saber o perímetro, com certeza. Mas todos eles são ajustáveis ao ambiente que você se encontra. Contra, né? Uhum. E você se permite, por exemplo, um ambiente barulhento. Nossa, ambiente muito cheio, cara. Puta, me irrita pra caralho. Barulhento e muito cheio. É. Às vezes eu tenho vontade de ter um super poder de Dawn Expulsion, sabe? De fazer, pô, criar um campo de força e explodir as pessoas todas contra a parede, cara. Muito sociável, você. Não, eu não gosto de pessoas. Quais são as regras sociais básicas para se lidar com Azaghal? Mantenha uma distância segura. Braço, momento cívico, né? Um braço de distância. Não, não me toque. Não me toque. E de preferência não fale comigo. Ah, é igual a rainha da Inglaterra, tem que esperar ela falar primeiro. É isso. Tá subindo? Quando você suou, transpirou demais, né? E você tá com aquela blusa cinza, né? E aí marca aquela pizza no sovaco. Nossa. Em geral, a gente tende a ficar com o braço mais fechado, pra não mostrar, porque é uma coisa meio deselegante, né? Só blusa. Eu não sei como é que é esse problema, eu fico fascinado. Eu nunca tinha. Você não tem pelos, você não transpira. É foda. Você é um réptil, cara. Eu tenho pelo, só tenho pouco. Tem dois. É cebolinha, cinco. Mas então, pizza no sovaco. É, mas aí eu geralmente, quando eu fico com o sovaco molhado, quer dizer, eu envelheci e fui filtrando as camisas. Essas camisas eu não vou usar, porque como eu transpiro muito, elas marcam o meu sovaco, eu não vou usar mais. Vou jogando fora, então eu só compro determinadas cores de blusa que me favorecem. Mas, às vezes, você é pego por um tecido maluco que te marca o sovaco. E eu fico com aquela, sabe, pudica com a Bíblia no domingo? Bracinho fechadinho. Pudica com a Bíblia no domingo. Sabe aquela posiçãozinha, sim, Carolinha? Carolinha com a Bíblia domingo, arrumadinho, cabelinho pro lado. Eu me podo. Eu não gosto que as pessoas percebam que eu tô com pizza no sovaco. Eu me sinto mal. Teve uma vez, quando eu era adolescente, que fui no jantar, na casa de uns amigos do meu pai, era a formatura da filha dos caras e tal. Foi uma galera, assim, um monte de conhecidos foi pra lá. E aí eu botei uma camisa nova que eu tinha ganhado de presente de Natal e tal. Puta. E era uma camisa muito cafona, era meio de seda, assim, meio brilhosa, mas eu achei que ia arrasar e tal. E aí foi, aquela vinho a camisa. Agostinho, né, cara? É, Agostinho. Cara, a camisa, ela marcava até a umidade. Até a umidade relativa do ar a camisa marcava, cara. Mudava de cor. E tava um calor insuportável na casa do maluco lá em Laranjeiras. Ai, ai. Meu irmão, a camisa não marcou pizza. A camisa marcava o suor escorrendo na minha... Sabe, fazendo desenho, mapa ideográfico, sabe? Olha, cara, eu fiquei lavado. Em um momento eu pensei em ir ao banheiro e molhar a camisa inteira. Inteira. Pra ficar uniforme, sabe? Cara, foi uma situação muito merda, cara. É muito confortável. Mas qual a regra social pra isso? Você... Não, o dono da casa trouxe o ventilador e botou do meu lado. Foi a regra social dele. Botou em cima, então. Em cima, era só em mim. Na minha cara. É um cachorro na janela, assim. Nossa, aquele vento feliz. Caraca, porque eu transpiro muito, cara. E puta... Uhum. A regra é evento preto. Só preto, cara. Raras as vezes que eu não vou de preto, porque aí você pode só o que quiser que ninguém vai ver. O Jovem Nerd, a gente foi pra Manaus. Tive pra Manaus, eu falei, Manaus, né? Manaus, mano. Manaus, eu vou preto, sabe? Eu vou é de Rolling, sabe? A janela todo do avião transpira, né, cara? O Jovem Nerd veio com a camisa marrom. No! Você consegue arrumar as fotos dos fãs cronologicamente pela mancha de suor na camisa, no babadouro dele. Caramba. A mancha vai crescendo. No final do dia, caraca mesmo, um babadouro vai até o peito, cara. Você vê, vê crescer, a camisa escurecendo. Dá pra fazer um stop motion, sabe? Fazer um... com papel e a mancha crescendo. Caraca! Mas isso é muito injusto, né? Porque acaba que a regra social, ela força a gente, olha que babaquice, a ter vergonha de executar uma ação fisiológica. Você fala isso porque você é evoluído e você não transpira. Não, eu suo também, viado. Você é o Magneto desse mundo. Mas... É, mas eu entendo, é terrível, né? Parece que ter vergonha, todo mundo faz isso, cara. Todo mundo, é por isso que eu falo, o vaso sanitário é o trono da igualdade. Quando alguém te tra... todo mundo é igual ali. Entendeu? É, pô, é verdade. Excelente. Algo que o Jovem Nerd comentou, que é muito interessante, é nunca discutir com quem faz a sua comida. É, exatamente. Né? Eu conheço um cara, uma vez me contou, tem gente que acha que é lenda urbana, né? A coisa de que o funcionário fica com raiva de você e zoa a sua comida. E é verdade, ele falou que, olha, várias vezes eu trabalhando lá nesse fast food, digamos, muito conhecido, o cliente foi, maltratou o caixa, ó, esse hambúrguer está uma merda, não foi assim, pra um dia de fúria, sabe? Quero igual o desenho, rapaz. Uhum. Quero café da manhã. Café da manhã é igual. Aí o cara, porra, pegou o outro, entregou, o cara voltou de novo, destratou, fez algum tipo de grosseria. Ele voltou lá, foi fazer outro hambúrguer e tava passando a baratinha, pequenininha, em cima da chapa. Ele foi, pegou, matou a baratinha com a própria espátula. Ah, a baratinha caiu em cima do bife, ele... virou o alhozinho do bife. Ah. E a outra vez que ele contou foi também, um cara fez alguma babaquice com um funcionário também a respeito do milkshake. Ah, milkshake tá merda, eu dei uma humilhada. É porque tem as pessoas bem frustradas nos seus cubículos e resolvem humilhar um funcionário, né, que na cabeça deles está abaixo na escala social. Uhum. E aí ele falou que o cara, não, pode deixar. E ele voltou lá pra trás, pediu pra bater mais, parece um milkshake, e tinha chovido. Ele pegou a bota que ele mesmo tinha usado pra poder varrer. Juro por Deus, pelo menos ele jurou pra mim, eu não duvido. Né? O Roberto sabe quem eu tô falando. Ele pegou a bota que ele tinha usado pra varrer mais cedo o chão e lameado lá fora, pisado no chão, no cocô de cachorro, tudo, e mergulhou a bota dentro do liquidificador, não. Sei lá o que que era, assim, deu 3 dips, tirou, fez o milkshake ali e entregou pro cara. Depois lavou a parada pra ninguém, outra pessoa inocente não sofrer. Mas o Jovem Nerd tem toda a razão. Não maltrate pode. A pessoa. Clube não da Luta. Não importa o estado, você fala assim, ah, nesse restaurante não, ninguém vai fazer isso. Não. Não. Você fica insatisfeito com alguma parada, você pode até falar no final. No final, né? Exatamente. Reclama no final, ou você aceita desculpa, você não volta lá, entendeu? Mas reclamar antes de você comer a parada, assim, a parada vai voltar, você manipula, sabe? Não dá, cara. Outra coisa que é importante dentro desse caso exato é a regra da gorjeta. As pessoas dão a gorjeta na hora errada. A gorjeta, gente, é pra ser dada antes. Hein? Pro cara te tratar bem, bicho. Porra. Como é que o cara vai saber que você vai dar R$50 pra ele de gorjeta? Ah, não, eu discordo. Eu acho que a gorjeta, ela deveria ser no final e ela deveria ser realmente pelo serviço prestado. Utopia. E não por essa gorjeta que já vem inclusa. Eu concordo com o dele. Porque a gorjeta é como se fosse um refém que você tem. Isso, é, olha só, eu tô aqui com um refém. Me serve bem, que senão eu vou matar o refém. Isso. Mas olha só, é porque o Diogo, ele confundiu. A gorjeta antes, ela é em eventos sociais. É garanta minha bebida a noite inteira. Aí não, é diferente. É isso também, Beto. Você tem razão. Isso tem, é verdade. Aí é diferente, mas eu tô falando... Você... Meu pai. Mas olha só, tomar cuidado que isso aí pode ser considerado um suborno. Mas é, uma mas vantagem. É. Palavras duras. Isso não pode ser, isso não pode acontecer. Não, ah, não pode acontecer. Tá bom, em Pandora talvez não aconteça. Não, mas olha só. Falando assim... Moralmente errado. Tá, é moralmente errado. Você vai ficar com boca seca lá no casamento e a gente vai estar comendo e bebendo à vontade. Moralmente errado. O meu pai vai a casamento. Alguns. Hoje em dia não, porque as vacas estão magras. Mas meu pai vai a casamento, ia a casamento, chegava a olhar para um garçom mais agradável possível. Ia lá, dava aquele aperto de mafioso, aperto da mão. Sim, sim. Amigão, tô na mesa tal, hein? Dá uma piscada, ia notinha na mãozinha pra ele. Isso é excelente. Meu amigo, o cara saía da cozinha, que era do outro lado. Ele atravessava todas as mesas correndo. Axel Braga, pra você direto, quentinho. Quentinho, pegando fogo ainda pra você, ó. Porra! Não, isso não é suborno. Você tá dando a gorjeta antecipada. Exatamente. Prevendo que aquele cara vai te tratar bem. Exatamente. Não é suborno. Nos Estados Unidos tem muito essa política que o Azaghal tá falando. Às vezes, até no menu, você vai num diner, você vai num Denny's, num IHOP, que seja, ou até os grandes restaurantes mais, assim, de refeição mesmo, você às vezes tem escrito no menu, assim, as nossas garçonetes, elas ganham um mínimo fixo, mas elas sobrevivem de gorjeta. Então, ela te atende bem, ela fica preocupada exatamente porque você tá fazendo a gorjeta dela de refém. É um conceito meio tirano, mas infelizmente, o ser humano, ele às vezes tem que funcionar assim, à base da, sei lá como é que é o nome disso aí, do punho de ferro. Mas sabe qual é o problema? Em vários países, isso é visto com muita discrepância social. Em outros países, nem tanto, sabe? Em países onde você tem uma igualdade maior, o cara ser garçom, garçonete e ganhar gorjeta e ganhar o dinheiro dele, não é demérito nenhum, sabe? Uhum. Já em outros lugares, o cara que tem que trabalhar pra ganhar uma gorjeta, o cara tem esse sentimento, sabe, que tá sendo inferiorizado. Uhum. E aí gera todo esse sentimento escroto, sabe? Uhum. De que a gorjeta é, na verdade, um agrado. Não é. A gorjeta é um reconhecimento por um bom trabalho. E também tem o caso aqui no Brasil, por exemplo, os 10% de gorjeta, eles meio que já vêm na nota, né? Então você... Então, no Brasil, o Brasil é aquela porra que não é obrigado, mas é. Mas né? Já tá na Porque nota. Porque tá na nota. É um restaurante que a gente vai. Bem-vindo ao Brabble Steak e tal. Já conhece a nossa casa. Quero pedir o um pãozinho, sabe? Que eles falam que, olha, a gorjeta não é inclusa. Isso é você que decide no final. Pois entendeu? É. E aí é maneiro. É, mas tem um restaurante que o pessoal canta parabéns no final. Esse mesmo restaurante. Aquele que tem carne de canguru, é bom pra ver. Esse restaurante é assim. Ó, a nossa gorjeta não tá inclusa. Mas eu escrevi ela aqui com uma letra bem grande. Caso você... a caretinha, vejo caso você queira... É bom. Só pra você saber. Não, cara, assim, todo mundo sabe que a gorjeta... Você pode botar, a gorjeta não está inclusa. E aí todo mundo sabe que bom serviço, gorjeta, mau serviço, não gorjeta. O problema é que no Brasil a gorjeta ela é obrigatória. Essa é a verdade. Ele é obrigatório, porque tá escrito na nota, aí o restaurante não cobra gorjeta, mas o garçom escreve. Quando eu trabalhava no motel, a gente cobrava gorjeta. Vinha na nota pra distribuir entre os garçons. Aí começou a dar uma confusão com os garçons reclamando que a gente tava pegando a gorjeta do cara e a gente não tava. Eu falei que vou fazer o seguinte, eu não vou cobrar mais gorjeta na nota, e aí vocês vão ganhar gorjeta diretamente do cliente, que é o garçom que levava a conta nos quartos, né? Uhum. Vocês vão levar a gorjeta diretamente pro cliente, e aí o cara vai dar gorjeta pra vocês e ninguém vai me encheu o saco mais. E foi uma utopia, não funcionou, durou 5 dias. Porque os garçons ficavam pressionando o cliente a dar gorjeta, era uma merda. Milhões de reclamações, sabe? O cara num hotel, pelado, que do fudeu o garçom lá, que quer gorjeta, sabe? Foi uma merda. Tá subindo? Como lidar com o cara que vem trazer a conta ou a comida, qualquer porra que você peça, no motel? Eu fico louco, cara. Mas agora é melhor de todos pra dizer. Exatamente, Azaghal. Como é que você faz? Eu nunca levei uma conta no quarto. Nunca? Caraca, nunca. Cara. Eu não era garçom, eu era o administrador. Existem basicamente dois tipos de sujeitos que entregam a conta no motel. Tem o, tem o discreto, que vai nu. Não, isso tem. O cara que vai pagar nu. Então... Não, não é foda. Tem, os garçons cansam de falar, ó, tu filha da puta que veio pelado, não sei o que lá. Porra, voltava pra cozinha jogando a bandeja no balcão, puto. Pá, outro filha da puta. Porque assim, se fosse eu, se eu fosse o garçom, eu tentaria ser o mais discreto possível. Falar baixo, não olhar nos olhos. Sei lá se o cara vai ficar nervoso, né? Boa noite, tá aqui a conta. O senhor aceita um café, não sei o quê. Mas eu já fui a alguns motéis que o garçom apareceu o Bozo de manhã cedo. Opa, tudo bem? Olha, tá aqui a continha, quer a balinha, quer um cafezinho. E você, cara, vai embora, cara. Minha mulher tá ali pelada, se vestindo sem graça. Foda. É, cara, é foda, né? É uma situação desgraçada, né, cara? Tá todo mundo no que o Jack Bauer chama de impossible situation, né, cara? Tá você numa situação de merda, tipo, você tá no seu cafofo com a sua mina, não sei o que lá, e um cara invadiu esse espaço, né? Isso. Invadiu esse espaço com uma bandeja, balas e café. É, toma a balinha, quer a balinha? E ao mesmo tempo, olha a situação do cara, né? O cara tá ali tendo que invadir esse espaço, uma puta cheira de água sanitária, aquela porra toda. Às vezes o cara vai pelado, às vezes o cara vai com o roupão entreaberto. Puta caralho. Então é uma situação realmente muito escrota, né, cara? É, eu não olha, sei. Olha, mas errado é o garçom que acha que não vai ver gente pelada trabalhando num motel. Uhum. O cara não foi bem instruído, cara. Onde ele tá trabalhando, pelo amor de Deus. Não, mas não é, cara. Olha só, você tá num motel não significa que você tá numa casa de nudismo, né, cara? Olha, minha visão é completamente essa. Não, vô. Eu imagino que eu entrei num antro de perdição e que eu vou sair dali um devasso. Não, então, aí você tá confundido. É puteiro, aí é puteiro. Não é motel. E a sala de espera, Zagal? Do motel? A sala de espera é um dos ambientes mais tristes da face da terra, meus amigos. Mas esse é motel a pé. Esse só pode ser motel a pé. Não, tanto faz. Você pode chegar de carro, cara. Já teve... Na verdade, eu fiquei uma vez na minha vida na sala de espera. Hoje em dia, eu não sei como é mais. No motel que eu trabalhava, ele teve um período de sala de espera que... É tenso. Que eu não trabalhei lá quando era sala de espera, mas tanto fazia se você tivesse a pé ou de carro, porque se o hotel tivesse lotado, você teria que esperar anyway, né? Então, Eu não consigo imaginar a situação mais desgraçada, né, cara? A sala de espera é privativa? Não, é comum. Comum. É comum, cara. É isso que é estranho. A sala de espera privativa no motel é um mini quarto, né, Jovem Nerd? O cara nem vai pro quarto. O cara, não, já terminei, obrigado. Não preciso mais. É, você chega, o cara fala assim, olha, o quarto está para ser liberado. Só, por favor, espere ali um pouquinho na sala de espera. Aí você chega na sala... Tudo errado nessa situação, porque o quarto está para ser liberado, o quarto está esporrado até o teto. É. E alguém está tentando melhorar a situação lá dentro. Esfregar aí, o paninho. Né? No vidro, apagando a luz preta, a luz negra, né? Passando. É, apagando eu amo Lucéia do vidro, né? Aí você tem que ficar. E você, o protocolo. Não o protocolo social, mas a regra social, eu não, também não sei como agir. Porque assim, você tem casais na sala de espera que já estão ali se pegando. Já estão pegando fogo e pico pra fora e peitinho pra fora. Porque tá todo mundo ali dentro com um objetivo já só, né? Isso, pois. Casal se pegando com assim? Na sala de espera? Mãozinha dentro do vestidinho e tal no cantinho. Ai, que horror. É bem esquisito. Ah, pera, que horror. Tem balada que é assim na night? É, parece... Mas aí, mas é porque o cara tá de noite, luzes, piscando. Tá ali, tá todo mundo sentado. Ouvido... Ah, não. O cara saiu da noite com luzes piscando e já tá no objetivo. Ele vai foder. Ele foi pro motel. Isso. A night você tá ali, puta, talvez role. Não, ali não. É objetivo concreto. Vai acontecer. Não, o que eu tô falando é que você tá muito exposto ali às outras pessoas, né? Na night você tá no canto, tá no escuro. Tá todo mundo vendo igual. Eu acho que o pensamento do cara é o seguinte. Tem que manter a mulher quente. Exato. Exato. Entendi. Não posso deixar esfriar. Exato. Porque na situação estranha aqui. Afonso, quando você entrou na sala, você olhou pra todos os homens e fez um... Porque é um lugar de julgamentos, né, cara? Claro. Você tá ali, aquele cara se fudeu, hein? Olha que terrível. Aqui ali tudo bem. É por senha? É por senha? Tipo, senha 34. Você tem o seu O cara passo. Levanta e dá um tapa na bunda da mulher, né? O cara que desiste da senha já vai pro Boston Medical Group. Porra. Olha, cara, não deu pra mim. Eu fui um pouco antes. Espera aí. Uma vez eu visitei o Quitandinha. Quitandinha, que é isso? É, o que é Quitandinha? Caraca, você... É o irmão do Feirinha. Caraca! Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.